Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações novas, queridos ouvintes! Aqui é Alexandre Master e este é o 175º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças! As crianças, desgrama! E neste episódio 175, eu, dois queridos Minions e um convidado, viemos falar a respeito do novo He-Man da Netflix. Aí você chega pra mim, ouvinte, e fala: peraí, já não teve episódio 172 com o novo He-Man da Netflix? Realmente, é por isso que esse é o novo He-Man da Netflix. E acredite se quiser, ela lançou outro. Vai querer jogar e querer vender brinquedo assim no diabo que eu carregue, mas tudo bem. E para falar a respeito do novo He-Man da Netflix, eu trouxe aqui o meu não tão novo editor favorito do coração, que vai se fuder um pouco menos porque tem menos gente nessa conversa, Sr. Jorge Farifalcon. Fala, coisinha, filho da mãe que eu amo. Dois fatos. Primeiro, caça-níquel. Segundo, o só de não ter o Wallace na gravação já é um alívio pra caralho pra mim. E também trouxe aqui a minha pinca mina pai do coração, Dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker e vários outros apelidos do meu coração. Fala, coisinha rosa. Olá, Nerdmaster, Jorge, nosso convidado. Vou deixar a apresentação pra ele mesmo. E o que eu posso dizer agora? Nós temos a força! Nós temos a força, né? Muito bem. E para corroborar mais uma vez de que esta bodega deste podcast é sim patrocinado e favorecido por pessoas maravilhosas, temos aqui mais um dos meus mecenas e meu querido amigo Exará, o senhor Alexandre Marco Costa, também conhecido como Marco Velho. Fala, Marcão. Alô, alô, tudo bem com vocês? Tamo junto aí. Muito bem. Então voltaremos daqui a pouquinho para falar a respeito do novo He-Man. Depois dos recadinhos, vamos lá. No chance for the evil, get steamrolled. I ride with my team to the end, it's the truth, tell a friend. Danger's close, we'll be there to defend. We got the power in the world. Together, let's light up the universe. If it's never been done before, that's okay. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recadinhos por aqui, beleza? Para aqueles que quiserem começar lá no nosso site www.paranerdia.com.br, você que quer mandar um e-mail com os seus comentários ou mesmo os vídeos respostas igual ao nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que quer mandar aquela tuitada marota, um pouco mais de 140 caracteres, porque atualizou, né? Sabe como é que é? Então basta dar um pulo em @paranerdia lá no Twitter. Você que ainda tá lá no Facebook, basta dar um pulo no, em www.facebook.com/paranerdia. E você que quer comentar com a gente os episódios, comentar várias outras coisas, interagir com a gente no geral, basta dar um pulo no nosso grupo no Telegram, t.me/paranerdia, os ouvintes do Paranerdia. Você que quer assistir as gravações que são feitas em live e também ver os outros quadros antigos, como as nerdices do Nerdmaster, basta dar um pulo lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você quiser colaborar com o Paranerdia do que mais do que só espalhar a palavra, basta dar um pulo no apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais o cafezinho do boteco, você ajuda o Paranerdia a seguir em frente e dar saltos mais altos. Então, de resto, fiquem aí com o episódio que está sensacional. Sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta, então tá. He-Man e os Mestres do Universo, acredite se quiser, uma nova animação da Hasbro, que é em CGI, olha só. Lançada em 16 de setembro de 2021, produzida por Adam Bonnet, dirigida por vários diretores, escrita por Robert Davey e Brian K. Miller, num total de, por enquanto, uma temporada de 10 episódios de 23 minutos cada episódio. Ou seja, diferente do He-Man lá do seu Kevin Smith, eles resolveram lançar a porra logo toda de uma vez, ver o que tá fazendo com o doce. Né, seu Kevin Smith? Tô de olho no senhor, tá? Lançamento vulgo quase uma semana depois do meu aniversário. Yeah. Ó, como se a Netflix cagasse litros pra isso. Ah, deixa os caras. Quem sabe um dia eles patrocinam nós, né? Então tá. Madame Dona Pincamina. Dona Joana. Dona Meu Amor. Dá uma lida de leve aí na frase da sinopse, que fui eu mesmo que escrevi, porque lugar nenhum tem sinopse dessa merda, tá? Então, a sinopse é a seguinte. O jovem Adam e seus amigos descobrem o lendário poder de Grayskull e aceitam a missão de defender Eternia do temível esqueleto. Tcharam! Eu gostaria de até acrescentar uma outra coisa assim. E nós, público, descobrimos que obsolescência programada é mais curta do que a gente poderia imaginar. Bomba. Em consideração que, peraí. Obsolescência programada, tudo bem, ok. Mas vamos levar em consideração que aquela espada já tinha bem uns 200 anos de idade, né? Não, mas eu tô falando por causa de você ter um desenho do He-Man e não deu nem pra esfriar o molde dos brinquedos de um e já lançaram outro. Já caiu assim, olha. Não faz mais. Não, agora já temos uma nova linha, pode se aposentar. Tá, então vamos botar o carro na conversa. A Hasbro tá, vamos dizer, sugando das tetas do He-Man e o Mestres do Universo de tudo quanto é jeito possível. Porque caso o ouvinte não saiba, existem hoje apenas, estou dizendo, 4 linhas diferentes de brinquedos baseados no He-Man. 4, tá? A saber, He-Man e os Mestres do Universo, baseado no desenho antigo. He-Man e os Mestres do Universo, modelo Legends, que são os bonecos mais caprichados. Mestres do Universo Salvando Eternia, já saiu a linha de brinquedos do desenho do Kevin Smith. E He-Man e os Mestres do Universo do CGI também já tem o boneco Pure do He-Man, já tá à venda também essa linha. Então tem só, se você quiser gastar dinheiro com isso, seu nerd, tem 4 linhas de brinquedo para você comprar, tá bom? Tem a linha normal, a Legends, a Salvando o Eternia e a Novo também, viu? Isso bem aí. Feito. Eu tô doido pra comprar um He-Man, que seja da classe. Eu vou juntar o dinheiro que eu gastaria nisso para comprar o Funko Pop da Tiamat. Uma boa. Boa. Acho que eu vou parar, acho que eu não vou pensar em gastar nisso, vou comprar meus, vou continuar comprando meus Hot Wheels mesmo. Boa. Então, Jorge, que achaste desta estratégia maravilhosa da Netflix lançar um He-Man atrás do outro? Olha, se eu não soubesse do que se trata essa pergunta, eu ia dizer que é uma puta de uma frase solta, mas vamos lá. O pior que pareceu mesmo, né? Mas assim, primeiro um tiro no pé, porque lançar uma série atrás da outra desse jeito vai ser complicado de vender os brinquedos, porque, né? Mas olhando um pouquinho melhor, se você analisar, o Mestres do Universo Salvando Eternia é uma continuação da série. É uma continuação da série clássica, enquanto. E a gente já discutiu no Paranerd 172 que não é. Ele é continuação do reboot de 2002. Então, mas esse daí que veio na sequência é um segundo reboot. Na verdade, eu diria que ele é um remake, porque ele ignorou completamente tudo. É vagamente inspirado em... Só tem os personagens com o mesmo nome, mas nem o lore da porra da história é a mesma. O que pra mim, e já vou deixar isso claro, foi ótimo. Não tem porra nenhuma a ver com o lore antigo, tá? Olha, Banana, o que você achou? A Hasbro foi muito, como é que se diz, safada em mandar dois He-Man logo de uma vez assim? Olha, eu acho que pior do que safada ela foi burra. Porque eu entendo, eu vi muita reclamação na internet por causa do outro He-Man, desde aquelas famosas frases, né? Ai, mataram minha infância, não sei o que das quantas. Quando, na verdade, você tá lançando uma série pensando em conquistar um público novo. Eles não criaram fidelidade com o público, eles não deram espaço para essa história poder cozinhar e assentar na cabeça do público. Crianças, jovens, qualquer que for, seja o público-alvo deles, simplesmente não deram tempo e já jogaram uma nova coisa em cima. Não sei, eu não consigo entender. Quer dizer, a gente pode até parar pra pensar. Pandemia e tudo deve ter zoado toda a programação que... Esse é um ponto. Esse é um ponto. Vamos colocar isso. Temos que levar isso em consideração. De repente, a série dos brinquedos já estavam todas lançadas e iam ser lançados com mais tempo de diferença entre eles. Mas aí eu me pergunto, se eu sou o dono da empresa, se eu sou parte da equipe de diretores, não seria mais interessante pegar esse segundo produto e deixar para lançar mais pro ano que vem? Para dar um tempo da coisa... Não, minha filha, eles querem aproveitar o Natal, eles querem vender agora, eles querem saber de vender depois, não. Mas desculpa, eu me considero relativamente saudável financeiramente, se eu tiver que escolher, eu tenho que escolher, como eu disse. Uma coisa, vai ser o Funko Pop do Tiamat, não vai ser o então, daqui do... Mas você muito bem, Lara Bolas. Ô, Marquito, meu querido Xará, chamo o Marco de Xará, porque na verdade o nome dele é Alexandre, tá? Por isso que eu chamo ele de Xará. E tu, meu filho, o que você acha? Sacanagem da Hasbro / Netflix lançar dois He-Man de uma vez só? Eu acho que foi falta de planejamento. No momento, quando lançaram o Salvando Eternia, o Revelations, esse novo He-Man ele poderia bem vir pro Natal. Apesar de eu ter gostado falou, mais do novo He-Man. Do Nana que... depois, né? No ano que vem, mas seja, né? Sim, sim. Natal do ano que vem. É... eu achava melhor pro Natal, mais próximo do Natal, não exatamente no Natal. Beleza, beleza, então. Mas já que saiu, beleza. É, né? Aí vamos falar a respeito da dublagem. E sim, me deu trabalho. Vocês não sabem, ouvintes, como é que me deu trabalho achar os dubladores brasileiros desta bosta. Eu tô falando bosta só porque me deu trabalho, não porque o desenho é ruim, tá? Porque você digita dubladores do novo He-Man no Brasil e só sai o Revelations. Você não encontra em lugar nenhum dessa porra desta internet a lista de dubladores brasileiros do novo, tá? Do novo He-Man, tá? Eu tive que dei sorte de que depois do último episódio da temporada venha os créditos de dublagem de todos os idiomas na Netflix. Aí tá bom, tá lá. Graças a Deus. Né? Tá lá. Aí vamos ao bastidor dessa conversa. Eu, de ouvido, ouvindo os episódios, reconheci quase todos os personagens deste desenho. Eu fui escrevendo na minha... Jorge, que tá aqui, que me acompanhou eu fazendo a pauta, ele viu que eu ia escrevendo aos poucos os nomes dos caras. E dos 12, 13 personagens que estão na lista de dubladores, eu só errei um e não soube dois. Tá? Então, uma salva de palmas para mim e dê palmas, Jorge. É, uma salva de palmas. Não, uma salva só não, filho da puta. Uma salva de verdade. Não sou com o Wallace, não, seu cretino. Me dá palmas de verdade. Tá bom, palmas virtuais aqui. Maldito. Você tá achando que eu sou koala, filho? Não, não é koala. Não vou xingar esse nível. Ah, que bom. Então tá, no elenco então do novo He-Man. Peraí, Nerdmaster. Posso seguir com o elenco? Porque eu acabei de pesquisar cada um dos dubladores nacionais. E eu tô com a lista de todos os trabalhos dele. Pelo menos eu posso falar uns três de cada um. Tá bom, mano. Eu falo o americano, tu fala o brasileiro, pode ser? Pode, claro. Então tá bom. Então no papel de He-Man barra Adam, tivemos nos Estados Unidos o senhor Yuri Lowenthal, seja lá ele quem for, não faço ideia quem é. E no Brasil foi quem, Jorge? José Leonardo. José Leonardo, pra vocês terem uma noção... ele foi o dublador que fez os papéis de Shio Akamaru de Yu Yu Hakusho, Light Yagami de Death Note, Zeldris da Piedade dos Sete Pecados Capitais, etc. Ele fez um monte de coisa de anime, cara. Agora olha uma coisa, o seu Glauco Marco, Seu Zoro do One Piece e seu He-Man no Kevin Smith, aprende com esse menino aqui como é que se faz uma voz de He-Man e uma voz de Adam direitinho, tá? Tudo bem que o Adam e o He-Man parecem dois adolescentes, um normal e um bombado, mas ainda parece adolescente. Mas tá uma voz boa, cara. Eu gostei do Zé Leonardo fazendo tanto o He-Man quanto o Adam. Ele fez um Adam um pouco só mais grosso. O Adam é o normal dele e o He-Man é um pouquinho encostado. Eu gostei dessa brincadeira. O que você achou, Jorge? Olha, eu achei interessante. E ainda uma coisa que me explodiu a cabeça agora, X-Men, Dia de um Futuro Esquecido, ele fez o Peter Maximoff. Olha só, viu? Ô, dona Ana, a senhora, em contraponto da maioria, resolveu assistir no original, né? Como é que tava seu Yuri Lowenthal lá no He-Man no Adam? Olha, eu gostei. Eu achei que tava adequado nas duas formas. Conseguia dar uma diferenciada entre o Adam e o He-Man. De maneira bastante eficiente. Mas eu tenho que admitir que eu tenho a voz do He-Man original lá de trás dos anos 80. Maluco, quem ouviu Garcia Júnior não quer outra coisa. O cérebro acaba voltando. Eu acho que eu chego num ponto que eu tô ouvindo. Apesar de que. Tô ouvindo, mas tá fazendo em português lá na minha cabeça, com a voz do Garcia. Agora, apesar do que eu vou ser taxado de cretino e vou acabar recebendo algumas maldições, mas eu acho que o Garcia Júnior não combinava com estes personagens. Com esta versão. Sim. De Adam e de He-Man, eu acho que o Garcia Júnior não combinava, tá? Então, dessa vez... Ele não combinaria mesmo, realmente. Não condizia com... Não ia condizer com o personagem, entendeu? E tu, meu querido Xará, o que achou de Zé Leonardo fazendo Adam e He-Man? Olha, eu achei a dublagem nacional melhor do que Revelations. E ouvindo os dois idiomas, tá? Isso sim. Que tanto em inglês como em português. E eu achei muito competente a dublagem. Muito bem. Eu me identifiquei melhor com essa dublagem aqui do que com Revelations. Certo. Concordo. Agora, no papel de Castrini, também conhecida como Ariete. Eu fico feliz. Cara, se tem uma coisa que esse novo He-Man realmente me deixou com felicidade no coração, é ter trazido o meu personagem favorito de alívio cômico barra herói da trupe do He-Man, que é o Ariete. Que a porra do Revelation até agora, o Ariete não apareceu não, tá? Tomara que apareça, porque trouxeram a porra do Stinkor. Trouxeram o Plastiatec e não me trouxeram o Ariete. Tô de olho no senhor, tá, seu Kevin Smith? Ó, aqui. Eu tô de olho no senhor, tá? Tô vendo, hein? Então, ó, presta atenção. Vamos lá. No papel da Krastine Ariete, tivemos nos Estados Unidos dona Judy Ellis Lee. E quem é a dubladora brasileira? Mas é seu Jorge. A dubladora no Brasil aqui é a Bruna Lines. E ela fez Arem em ReZero. Ela fez a Lucoa em Kobayashi Dragon Maid. E ela fez a Momo em Jujutsu Kaisen. Mano, olha, ela é experiente pra caramba, viu, já? Pra caramba. Cara, eu gostei, porque é uma voz bem daquela de pirralha birrenta. Pirralha briguenta, tipo Mônica, né? Da turma da Mônica. Cara, combinou perfeitamente com a Crass barra Ariete. O que você achou, Jorge? Olha, eu achei interessante, Pacas, e ainda assim, quando houve a redublagem de Power Rangers, ela fez a voz da Trini, velho. Muito bem. E tu, dona Ana? Judy Ellis Lee, mandou bem na Castrini? Eu acredito que sim. Eu vou admitir que talvez o meu primeiro choque foi perceber, porque... ela só ganha mesmo o nome de Ariete mais adiante, né? E eu ficava tentando bater assim, que personagem é essa? Não tem relação nenhuma, é personagem nova. Logo no primeiro episódio, quando ela meteu o capacete na gaiola pra tentar livrar o Pacata, não, é Ariete. Estão chamando por outro nome, mas é Ariete. A voz dela no original, ela tem essa coisa meio... malemolente aí do grupo é a próxima, né? Uhum. A Streetwise é a próxima. Se a gente pegar pela tradução, Ceci, ele pega como atrevida, petulante, audaciosa. Petulante, enfim. Cara, petulante, pronto, matou. Esta a palavra. A palavra de hoje, queridos ouvintes, é petulante. Guardem no seu dicionário. Falando antes disso, e tu, Marcão, o que tu achou da Castrine na dublagem de dona Bruna Lines? Eu gostei da dublagem. Ah, e uma curiosidade, o personagem Ariete, estou descobrindo no da Motula TV gringo, lá da Espanha, né? O Ariete, o nome dele é Cress. Então, tem tudo a ver, né? É porque, Na verdade, Ram-Man, o Ariete chama que é o nome do Ariete original, é o título dele, não é o nome dele. É que nem o Man-At-Arms, que é, na verdade, o Duncan, que é o nome do cara, e Man-At-Arms é o título. É o posto, né? Isso. E o Ram-Man, no caso, isso, seria o Homem Ariete, né? O Homem de Tá Porrada. É o título dele. É o título Tanto que uma coisa que eu achei engraçadíssima na dublagem em inglês, que eu assisti os dois, óbvio, né? É Ram-Man. É como se fosse Ram-Madam, de Madame, só que ela tirou o D no meio. Então, Ram-Man. Entendeu? É o Ram-Man. Ram-Man, só que é Ram-Man. Entendeu? Como se fosse Madame Ariete. É. Até o próprio nome dela. Se o nome no original era Crass, o nome dela agora tá com Christine. Apesar de que o único cara que chama ela de Christine no desenho inteiro é o Pacato. Tá? Todo mundo chama ela de Crass. Só o Pacato, que é como se fosse o paizão dela e do Adam nessa brincadeira. Ó, Christine, me obedeça, menina. É um puta trocadilho com Christine, né? Na minha defesa, eu tenho que dizer que quando eu acompanhei He-Man lá em 1900 bolinha de naftalina, eu não assistia, eu não tinha acesso ao material original, então eu nunca vi, eu nunca peguei os nomes originais deles, dos personagens. O He-Man é óbvio, né, que a tradução é automática, e o Mentor, eu lembro de ter ouvido algumas pessoas chamando ele de Duncan dentro da série. Sim, mas... o Adam mesmo chamava ele de Duncan o tempo todo. Não era toda hora, mas acontecia. Agora... os outros personagens todos, nossa, eu demorei um século pra descobrir a história do Mentor como Man-At-Arms. Tá bom. Aí temos a próxima, que é uma personagem que só o nome foi aproveitado, porque a personagem foi completamente modificada. Como se a Ariete trocar de sexo também não fosse uma modificação pesada, mas tudo bem. Mas essa mudou completamente, que é a Madame Dona Tila, que agora ela é uma feiticeira, a maga das mãos. Oh. Lá nos Estados Unidos, quem faz ela é a Kimberly Brooks. E aqui no Brasil é quem, seu Jorge? É aqui a Erika Menezes. Ela fez a Ami em Hi Hi Puff Yami Yumi. Hi Hi Hi Puff Yami Yumi Show. É, ela mesma. Ela fez... Akira Yukimura em Teen Wolf. Ela fez a Sofia em Agentes da S.H.I.E.L.D. E a Amy Santiago em Brooklyn Nine-Nine. Olha, essa aí é melhor de todas. Das que você falou todas, a única que eu realmente vi foi a Brooklyn Nine-Nine. Mas vamos lá. Ah, cara, a Tila ter virado maga, pra mim foi ótimo. Porque caguei já nessa história da Dama em Perigo, foda-se, né? Já era, né? Mas, escuta, eu achei curioso porque ela, de certa forma, tá honrando o que deveria ser o futuro dela no He-Man original, né? É. Porque ela é a próxima feiticeira de Grayskull. Não é? Não é? É a herdeira do papel da Zoar. Então, ela ser uma feiticeira agora, eu falei assim, tá certo, pulamos algumas etapas, mas é isso mesmo. Pulamos o corguinho aqui, mas tudo bem, né? E ela não é só uma maga, né? Ela é uma maga porradeira. Dá pra dizer que ela é a maga das mãos, então a magia tem que ser na porrada, né, meu filho? Na verdade, ela é mais... É dupla classe, meu. Ela é mais como se fosse uma ladina arcana. Não, você sabe o que ela é? Você quer que eu fale, né? Ela é uma porra de uma ninja do Naruto, porque é só jutsu que ela tá fazendo com a porra das mãos. Eu vi o Kakashi ali, tá? Eu vi um pouco de Kakashi nas mãos da Dona Tila, tá? Opa! Jorge, já que você se manifestou, o que achou de mandando Dona Erika fazendo Tila? Meu... Foi sensacional. E o mais legal de tudo, quem assistiu os primeiros Digimon vão achar mimi nela. Uhum. Sim, muito bem. Aí, e tu, ó meu querido xará, o que achaste de Madame Dona Érica Menezes na Dona Tila? Ótima. Achei ótima. E a Tila ser feiticeira tem tudo a ver com as HQs, né? As HQs do He-Man, a Tila ela já é a feiticeira serpente. Sim, ah, mas muito bem. É isso, então. Muito bem. Aí passamos pro próximo personagem. Temos o seu Pacato, né? Já falamos dele aqui agora um pouquinho. Que é o paizão da dona Christine e do seu Adam. Que a gente conta mais como é que ele é, como é que o tigre é pai das crianças daqui a pouco. Calma, vocês vão entender melhor daqui a pouco a gente chegar na conversa dos episódios, tá, gente? Calma aí. Lá nos Estados Unidos, quem fez o Pacato foi o seu David Kay. E aqui no Brasil, ó, seu Jorge. Pra vocês terem uma noção, ele fez o nosso querido Luiz Feyer Mota. Cavalo de Fogo. Ele fez, em Liga da Justiça, fez o Aquaman. A segunda voz do senhor incrível. Sim. E ele foi fez por causa da segunda voz do senhor incrível falando matemática, matemática, que eu reconheci o seu Fire Mota no desenho agora, tá? Ah, e ele parece ter se especializado em cavalos, né? Porque ele fez o Ventania em She-Ra, Princesa do Poder. Pior que é. Pior que é mesmo, cara. Ele é especialista em montarias, que afinal de contas o Pacato Gato Guerreiro é montaria também, né? Né? Né? E aí, dona Ana? David Kay. Ah, eu gostei. Sabe o que eu gostei mesmo? É que esse Pacato, o Cringer, no original. Primeiro que. Olha, Pacato é um nome legal, eu acho que combina com o personagem, tanto do jeito que ele é agora, quanto com aquele Pacato covardão que a gente lembra do passado. Mas Cringer é um nome tão legal. É que vamos lá. Aqui nessa conversa, o Pacato não é aquele gato medroso dos desenhos, tá? Não. Mas ele pega um outro aspecto da palavra cringer, que é a palavra cringer, que tá muito em moda, inclusive, agora, né? Graças a esses milênios malditos, é reclamão. É um reclamão. E é o que ele é. É o que ele é nesse desenho. Ele é um puta de um reclamão. Trazendo um pouquinho de bastidores das conversas aqui antes da gravação, o Nerd Master costumava chamar ele de Pacato Palestrinha. Pacato Palestrinha foi o outro. Pacato Palestrinha é o do Guilherme Drummond. Né? Apesar de que esse aqui é um pouco palestrinha também, cara. O que é isso aqui? É um pouco. Ele também é um pouco palestrinha. Mas vá, tá bom, né? E aí, Xará, o que tu achou, seu Fire Mota, mandando bem pra caralho no Pacato, mandou não? Eu gostei muito e eu lembrei muito do Toguro, a voz Sim, do Toguro, porra. O tom de voz do Toguro. Mas é a voz do Toguro. Ele dublou o Toguro, né, então ele usou aquele tom ali. E esse Sim. Pacato, olha... Até que enfim, eu sempre gostei do Pacato, mas é aquele personagem meio passado. Esse aí, você assim, sabe, o personagem ele me cativou de maneira que você quer saber mais dele. Sim, então eu não posso falar muito, não vou dar spoiler, mais pra frente mais. Daqui a pouco a gente fala mais. Falando em outro personagem também, que é um dos personagens que a gente gosta muito, mas que nessa versão eu vou te contar, hein? Mas vocês me sacanearam legal essa porra desse personagem, né? Que é o seu Duncan Mentor, cara. Sinceramente, eu não gostei nem um pouco do que fizeram com o Mentor nessa porra dessa série. Mas seja, né? O cara que faz o Duncan lá nos Estados Unidos, seu Anthony Del Rio. Não faço ideia de onde ele é, nem quero saber. E aqui no Brasil é quem, seu Jorge? Aqui no Brasil nós temos o João Capelli. E entre outros trabalhos, ele fez o Draco Malfoy em toda a série Harry Potter. Nos dois novos filmes do Homem-Aranha, ele fez o Flash Thompson. E ele fez o Joaquim Torres no Falcão e o Soldado Invernal. Muito bem, muito bom. Bom trabalho, né? Dona Ana, que tal o tal do Anthony Del Rio e o que você achou do Duncan? Sabe o que eu senti vendo ele na série? O Sokka do Avatar. Puta, muito! Muito! Muito, dona, cara! Muito. Acertou na pinta, dona Ana. Porra! Inclusive a voz. Acho que a voz no original, o jeito dele falar, me lembrava tanto o Sokka. Eu tava vendo a hora que ele ia começar a querer tentar dobrar o gelo, sem conseguir, porque a gente sabe que é a irmã dele que faz isso, né? Mas... Cara, toca muito. Mas que a nossa, dona Ana, você não podia ter acertado mais, cara. Putz, grila. E tu, Xará, que tal seu João Capelli como Duncan mentor? O Duncan foi o único personagem de que de começo eu gostei muito. Mas ao longo dos episódios ele foi me ganhando. Mas a dublagem, como disse no começo, é petente. Ah, cara, sinceramente, eu não curti o Duncan, não. Desculpa, eu entendi. Eu entendi o porquê deles fazerem esse tipo, que não ia condizer um velho de 40 anos no meio dessa rapaziada dos Mestres do Universo. Que, aliás, o papel de paizão já é do pacato, então não precisava ter outro paizão na conversa. Ok, beleza. Mas não, cara, eu não curti. O Duncan ficou muito bobalhão, cara. Ficou é muito que o Duncan, o Duncan assumiu dois papéis. O alívio cômico no e final. O engenhoqueiro. Ou seja, o Sokka. É, o Sokka. E engraçado que a trajetória é parecida com a do Sokka, que só lá no final da série que ele prestou pra alguma coisa, né? Assim como o Duncan. O Duncan, ele assumiu uma... Lá na Nova Xirra, né? Aquela Entrapta, né? Ele é mais ou menos aquilo. Caralho, é verdade, a Entrapta da Nova Xirra, cara. É todinha essa porra desse Duncan. É o gênio maluco, é o gênio atrapalhado. Puta, muito igual. Muito igual. E olha que eu amo a Entrapta da Nova Xirra, cara. É uma das minhas personagens favoritas da Nova Xirra. Foi o que eu falei, o engenhoqueiro. Engenhoqueiro. Isso é, ó. Isso é referência de DuckTales, tá? Eu peguei essa referência, tá? Ah, tá bom, vamos lá. Seguindo. Aí tem um personagem. Peraí, Nerdmaster. Você ia falar alguma coisa, Marcão? Não. Pode ir. Aí vem um personagem que todo mundo ama. E que eu até gostei dessa versão nova, porque quando eu vi no trailer, cara, o Gorpo, né? O Gorpo de robô, eu falei, caralho, me pegaram o Gorpo e botaram num robô, que merda! Mas aí eu vi o desenho e ficou legal. Não é que ficou legal, cara? Eu gostei de Gorpo. O Gorpo, né? Lá nos Estados Unidos foi o seu Tom Kenny. E aqui no Brasil, desculpa aí, Jorge, mas eu vou te cortar, tá? Foi óbvio que foi o Mário Jorge, né, cara? Não precisava. Tinha outro pra botar no corpo que não fosse o Mário Jorge? Não, né? Pra quem não conhece também os trabalhos do Mário Jorge, ele fez dois trabalhos, aliás, três trabalhos interessantíssimos e muito fortes, que é o Mushu de Mulan, o Burro em todos os filmes do Shrek... E o Tom Martin na série de carros. O engraçado é que você fala o Mushu da Mulan, o... Quem você falou em segundo? O Burro do Shrek. O Shrek. É porque você tá falando da mesma pessoa, né? Basicamente. Porque os dois são a porra do... Ai, caraca, fugiu o nome do cara. Nos Estados Unidos. Ed Murphy. O Ed Murphy. Os dois são o Ed Murphy. O Mario Jorge é o Ed Murphy no Brasil. Sim, e o Tomate no carro, que se eu não me engano também é o Ed Murphy. Não, o Tomate é um ator de The Cable Guy, alguma coisa assim. Não é o. Tá, o Ed Murphy. É, foda-se. É uma série. Dona Ana, o que tu achou de Tom Kenny fazendo Gorpo e do Gorpo? ou ser o Gorpo. Cara, eu acho que essa foi uma das melhores sacadas da história, viu? Também. Porque eu sempre achei tão esquisito o Gorpo do original. Não fazia muito sentido aquele mago, com respeito às memórias antigas, mas um mago mequetrefe, incompetente. Né? Tem a ver com o Lore, que trola as coisas são ao contrário. Então lá ele é o Gorpo, o Grande. É, o grande canastrão, né, da mágica, só se for. Então, mas quando eles fizeram esse update, né, do personagem, eu pensei, pô, mas agora faz sentido. Quer dizer, é alguém que lida com a magia, mas não tem competência por outros motivos. Porque simplesmente não tem magia. Como é. Ele é o porra do robô. Mas funcionou muito bem e o trabalho do dublador original lá, do Tom Kenny, fez o personagem ficar ainda mais carismático. Oh, ganhou meu coraçãozinho. Legal. Ganhou meu coraçãozinho. Legal. E tu, Marcão, precisa falar o que, que tu achou do Mário Jorge, não, né? Excelente. Essa versão do Gorpou, né? Ficou diferente porque... Ah, como é que eu posso explicar? Ele ficou engraçado, mas sem ser babaca. Ele ficou legal. Você quer saber mais sobre ele? Uhum. É isso aí. Muito bom. Outra personagem que também ficou boa, tá? Foi a Madame Dona Zoar, a anciã. Ela não é nomeada como Zoar. Ela se autodenomina como anciã. Mas, depois, no meio lá da situação, a Dona Tila chama o poder dela de Asas de Zoar. Então, óbvio que o nome da anciã é Zoar. Dá licença? Ok? Beleza? Uma curiosidade, nos Estados Unidos, a dubladora da Zoar é a mesma dubladora da Tila, ou seja, a Kimberly Brooks. Ela faz os dois papéis. Por quê? Não sei. Mas aqui no Brasil, quem é Zoar? Anciã. Oxó. Aqui no Brasil a gente tem a voz da Andrea Muruti. Vocês conhecem elas, por exemplo, de filmes feitos com a Julia Roberts, com a Lindsay Lohan, com a Lucy Liu. Uhum. Inclusive, Julia Roberts em um lugar chamado Notting Hill. Lindsay Lohan no filme do Herbie. E também no Todo Mundo em Pânico 5. Eles vão buscar as melhores participações da... Né? E a Lucy Liu nos dois filmes das Panteras. Ah, ok. Tá bom, então. Muito bem. Ah, e aí, Dona Ana? Que tal Zoar, a fantasminha? Olha, eu não sei se só que tô ficando meio surdinha ou se realmente tô distraída. Eu nunca ia dizer que era a mesma pessoa fazendo as duas personagens. A Zoar, ela soa tão séria e solene. Você quer que eu te conte um segredo? Você quer que eu te conte um segredo? Técnica. Autotune. Pode ser. Não, é sério. Foi usado autotune pra mudar a voz da Zoar pra parecer mais... fantasmagórica. Então talvez seja isso. Vou dar então uma estrelinha a mais aqui pra dona Kimberly Brooks, porque com autotune ou sem autotune, engraçado, pensando bem, eu até senti uma certa semelhança entre as vozes. Bem no começo, depois disso eu sei lá, desassociei. Quer ver uma cena em que você consegue perceber isso se você assistir de novo? A cena que as duas estão batendo papo. Que as duas estão falando sobre ser a feiticeira de Grayskull. Nesse dá pra perceber. É bem de levezinho, bem sutil, mas dá pra perceber que é a mesma atriz fazendo as duas vozes. Eu fiquei pensando, será que a Tila aqui também é filha da Zoar? Não sei. Não se falou nada. Não. Mano. Não sei. Pode ser. Não mano, olha a aparência das duas. É quase uma cópia da outra, pelo amor de Deus. Não sei. Não, Posso dizer não sei, porque não foi falado isso ainda no desenho? Então não sei. Posso dar uma de Madame Dona Glória Pires para dizer que não sei? Não sei. Então, nesse assunto, então eu vou dar uma de Copélia. Prefiro não comentar. É, mas isso é data, exatamente. Então tá. E tu, Marcão? Tal, Dona Andrea Moruti, como Zoar, anciã. Excelente. E sobre o parentesco da Tila, na nova Tila, vou colocar assim, da Zoar, eu tenho uma teoria. Assim teoria, como o Duncan não é pai adotivo, eu acredito que a feiticeira agora possa ser irmã da Tila. É, pode ser uma irmã mais velha. É, sim. Uma boa jogada, uma irmã mais velha. Gostei dessa sua teoria. Compro ela. Boa teoria. Deixar anotado pra quando sair a temporada 2 a gente fazer o confronto. É, vamos lá. Seguindo. Aí temos o Rei Randor. Que nesse desenho é um rei de verdade. Não é que nem aquele Rei Randor ridículo que só dá piti na porra do palácio lá no He-Man do Kevin Smith, tá? E fazendo aqui o Rei Randor, tivemos nos Estados Unidos o seu Fred Tatasciore, não faço ideia de quem seja, foda-se. Mas no Brasil é quem, seu Jorge? É o senhor Leonardo José, que ele fez Charles Xavier, o Thanos, e também ele fez o Gold Roger na nova dublagem de One Piece. E não confunda o Leonardo José com o José Leonardo. Esse foi o primeiro que a gente falou lá em cima, tá? Não é? Não são parentes. Eu tava aguardando essa piada desde que eu escrevi os nomes dele na porra da pauta. Né? E a Aninha trouxe uma piada de Tarantum. Né? Não somos parentes. Tá bom. E, Jorge, o que tu achou do Randor? Do Randor? Olha, com certeza ele saiu um rei muito melhor do que o do original e do reboot, do primeiro reboot, porque, meu, pelo menos ele tá ali, ativo, preocupado com o povo, embora seja um verdadeiro babaca como pai, né? Mas tá valendo. Não, ele não mesmo. Não mesmo. Ele ficou anos e anos procurando a porra do menino sumido no caralho da... Do mundo. Não, senhor. Ele só desistiu porque, mano, fizeram ele desistir. Fizeram a cabeça dele. Então tá. Depois, quando a gente for discutir a série, eu vou te contra-argumentar isso aí. É, seguindo viagem, Marcão, o que tu achou de Rei Randor? Eu gostei. Ele faz lembrar um pouco o Randor do reboot de 2002. Sim. E, Dona Ana, o que você achou de seu Fred Tatasciore fazendo o Rei Randor? Olha, como a participação dele também não é muito extensa, assim, ele não tem muito tempo ainda de tela, ele não chegou a ser muito marcante, não. Mas, pensando na voz de um rei, alguém com autoridade, eu acho que ele cumpre bem o que se espera dele. Eu acho também. Mas, passemos agora... A quem interessa. Na minha opinião, na minha opinião de merda, o mais bem adaptado personagem deste desenho. Ponto. Eu nem vou botar isso em discussão. Eu já estou afirmando isso. Tá? Foi ninguém mais, ninguém menos que o senhor Queldor / Esqueleto, que lá nos Estados Unidos foi feito pelo senhor Ben Diskin. Mas eu quero que o senhor Ben Diskin e o seu Jorge Farifalco vão pra puta que os pariu. Porque quem fez ele aqui no Brasil, quem vai falar sou eu, foi o seu Cláudio fucking Pato Donald Gavan. Obrigado! Além do Pato Donald, ele fez o Plickly em Lilo e Stitch, ele fez o Megamente e ele fez o Sebastião na redublagem da Pequena Sereia. Cara, o... Não, o Sebastião no... no, no na série. No, de, no filme continua sendo o mesmo que dublou na... na... normal, não teve segunda voz no filme, a segunda voz foi pra série. É, que a Pequena Sereia é o de 2008. Isso. Mas, cara, puta que me pariu! Que voz! Que co... E quando ele vira esqueleto, o Marcão tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que quando ele vira o esqueleto, a voz Nossa. Muda completamente! Né, Marcão? Eu achei que foi o dublador antigo. Né? Parecia o Isaac Guarda-Vida. A voz organizada, né? É, como eu só ouvi no original, não posso falar sobre o Cláudio Galvão, mas já me comprometi a pegar uns episódios e assistir com a dublagem para poder complementar a minha opinião. Agora, a voz original também, o seu Ben Diskin... Cara, ele rouba toda a cena que ele aparece. Ele tirou faz... a Durgana, que eu também assisti o original, né? Sim. Cara, não é aquela mudança muito... O do Galvão foi uma mudança completa, tá? Muito, tu vai ver. Muito. Ouve depois o dublado, você vai ver que é outra voz. É outra voz. Tá? O que eu senti na virada dele de Keldor pra esqueleto... É que realmente a voz é a mesma, mas ele adiciona uma camada de loucura, de Sim. sarcasmo. Sim. Né? É, inclusive ele solta umas piadas infames. Né? Sim. Umas coisas Sim. assim que eu falo, gente, o que é isso? Aí já entrando nos episódios, né? Mas ele solta umas coisas que eu falo assim, ele tá quase querendo quebrar a quarta parede, ele tá completamente insano. Calma, deixa que os episódios daqui a pouco. Calma, meu amor. Deixa o Marcão tá querendo fazer um comentário aqui. Que coisa, mano? É que ele pode falar muito dos episódios, mas ele, o esqueleto ali, puto, né? Calma. A gente já faz, mas vai falar disso. Calma. O Marco, eu posso falar isso. Calma, sua piranha. Eu segurei muito pra não soltar a frase toda quando eu falei com a Ana. Calma. Então, mas o que eu quis dizer, tudo que você falou do Ben Diskin, que adicionou aquela camada de loucura, de insanidade, de caos, vamos dizer assim, porque ele fala do caos, O Cláudio Galvão, além de ele trocar completa e totalmente o tom, foi tudo isso e mais um pouco adicionado. Não, o Cláudio Galvão elevou a décima potência. É. Porra. Mas vamos lá. Aí tivemos Madame Dona Evelyn. Ah, você não sabe que é Evelyn, não? Evelyn, vulgo maligna. Né? Aí tô eu assistindo os primeiros episódios e o povo chamando essa mulher de Evelyn. Ah, caralho, mantiveram o nome no original. Todos os personagens estão com o nome trocado. Por que que não trocaram a maligna? Por que estão chamando essa merda de Evelyn? Aí depois, mais pra frente, descobre por que estão chamando ela no começo de Evelyn. Então tá, Evelyn no começo, depois maligna, tal e coisa. Nos Estados Unidos é Madame Dona Grey Griffin. Mas aqui no Brasil, quem é Oxa? Nossa querida Márcia Coutinho, ela é a dubladora da Mulher Elástica, dos Incríveis, ela é a fada madrinha do Shrek 2 e deixa eu pegar aqui um terceiro trabalho. E ela também é a maligna do Kevin Smith. Sim. Por isso que eu reconheci, essa foi inclusive uma das primeiras vozes que eu reconheci, tá? Que é a Márcia Coutinho. Mas peraí, mas botaram a mesma mulher pra fazer? Sim! Botaram a mesma dubladora pra fazer a Maligna. Oh, olha a Dona Maligna. É a dubladora dos dois desenhos. A mesma dubladora. É, então, eu ia complementar, inclusive, que ela fez a Garner no filme do Steven Universo. Ok, muito bem. Dona Ana, que tal Dona Grey Griffin nesta Evelyn, maga das palavras? Olha, eu gostei. Eu também achei que a adaptação ficou boa. E o trabalho da Grey Griffin, ela conseguiu dar uma malemolência, uma... Vou até dizer assim, até um toque de sensualidade na voz, né? Que não sei se é tão adequado para um desenho infantil. Não, mas não é tão adequado. A gente adequado. Deixa passar, porque, não, né? Não é tão adequado, mas venhamos e convenhamos que, segundo palavras da dona própria Maligna, ela adora o som da sua própria voz. É um bom ponto. É falado por ela mesmo, inclusive no episódio, né? Então, não é? Beleza. Né? E tu, Marcão, que tal Madame Dona Evelyn, feita pela dona Márcia Coutinho? Eu gostei bastante. Uma curiosidade, a minha filha caçula chama Evelyn. A lá da tela, meu amor. Ela chama Evelyn, então... Você vê, né? Tá do meu lado aqui. Aí outro personagem que também deu as caras e muito... E deu as caras nos dois sentidos, inclusive, física e processualmente, tá? Foi o senhor Cronis. Ah, você não sabe quem é Cronis? É o Mandíbula. E vocês não vão acreditar nessa conversa. Cronis é o nome do Mandíbula no original. Não. Trapjaw é apelido. O nome do personagem... Tudo bem que esse nome veio nos quadrinhos. Não está aqui nosso querido HQ Man para nos corroborar. É coisa do Arid. Isso. Cronis é o nome original do personagem antes dele ser convertido em Mandíbula. Então o nome está de acordo com o mando figurino. Lá nos Estados Unidos, o Crone Mandíbula é o Roger Craig Smith. Mas aqui no Brasil, senhor Jorge, quem foi o voz de veludo que deu, mano, a voz para o seu Mandíbula? Mano, quando eu ouvi o Mandíbula pela primeira vez no seriado, eu quase dei um grito. Porque eu reconheci ele de bate-pronto, é o Francisco Júnior. Ele não, fez você não gritou Francisco Júnior. Não seja mentiroso. Eu tenho certeza absoluta que você gritou Crocodile. Então, além do Crocodile, ele fez ele gritou Scanor. Scanor? No Nanatsu no Taizai, o Hit em Dragon Ball Super. Além disso, o Falcão do universo cinematográfico da Marvel. Mas eu tenho certeza que você, como eu... Na primeira vez que eu vi o Cronis falando com o seu discípulo, né, seu ajudante. Oh, o seu Crocodile, o senhor por aqui, há quanto tempo? Na verdade, não. Eu gritei por causa do Yami Sukehiro de Black Clover. Ah, também. Pode ser. É que eu não vi muito Black Clover. E aí, dona Ana? Roger Craig Smith. Tal ele no seu Cronis Mandíbula. Esse é outro que eu demorei para reconhecer, absoluta falta de conhecimento do nome original, né? Não, mas esse aí a gente só reconhece, meu, lá pelo quarto, terceiro ou quarto, que é quando ele vai precisar de uma mandíbula, né? Talvez, eu tava encarando ele como um personagem novo, não tava fazendo nenhuma associação específica com personagens anteriores. Pensei, tá batendo aqui com que... O que se apresenta também, achei adequado. Tá bom, tá bom. E tu, Xará, qual é a do Mandíbula? Que tal o Mandíbula? Eu gostei dessa roupagem dele. Eu demorei um pouquinho pra associar o personagem. Mas eu gostei muito da roupagem dele, da voz, tanto no original quanto no dublado. Muito bem. E aí, por último, mas não menos importante, tivemos um personagem que apareceu pouco, mas até que se destacou bastante... E foi o senhor Rakaz. Aí você não sabe quem é o Rakaz? Nem eu sabia. Quando apareceu só como Rakaz. Depois, aí ele virou o Homem-Fera. Aí sim, é outra figura, né? Lá nos Estados Unidos foi o senhor Trevor Drum. E aqui no Brasil, que aproveitaram o dublador do Homem-Fera no desenho do Kevin Smith, porque sim, é o mesmo. Então, aproveitando dupla aproveitamento de personagem. A Malegna é a Malegna, nos dois desenhos, E o Homem-Fera é o Homem-Fera. O que é que tem, Jorge? Né, que é o Alexandre Soares. Além do Mestre do Universo salvando a Eternia, a gente tem o Mestre Karin em Dragon Ball Kai. E também ele fez vários. Ele fez o Comandante Yamamoto no, na redublagem de National Kid. Olha, muito bem, muito bem. E o Robert Glover no Game of Thrones. Legal. Agora, esse Rakaz, enquanto Rakaz, o personagemzinho besta, seu Rakaz é Rakaz. Ah, o esqueleto. Mas quem é Rakaz? Rakaz é Rakaz. Porra. Ah, é aquele momento Groot, né? Entendi. Eu sou Groot. Tá bom, Rakaz. Entendi a tua. O que tu achou do Trevor lá no Rakaz? E do Rakaz em si, dona Ana? É outro personagem que entra um pouco prejudicado, né? Porque ele não começa assim logo de cara. E quando ele entra, a gente já tá com a cabeça tão... A mil em relação à história, que é... Ah, desculpa aí, viu, Trevor, mas passou um pouco batido. E tu, Marcão, o que tu achou de Alexandre Soares refazendo o papel de Homem-Fera, mas antes fazendo o papel de Rakaz? Olha, o Rakaz em português ficou mais interessante que em inglês. Eu, como eu disse, eu assisti os dois episódios, os dois idiomas, né? Ficou bem mais interessante em português. Muito bem, então. Então, bora tratar da porcaria do desenho logo, assim, logo de uma vez, né? Só para término de conversa quanto à dublagem brasileira, o estúdio foi o Som de Veracruz, e eis o motivo de por que o Garcia Júnior continuou não sendo o He-Man. E a direção foi do Leonardo Santos, o mesmo diretor... de Castelo da Vânia. Olha lá, hein? Ah, por isso que a dublagem tá tão boa. Muito bem. Aí, vamos lá. Próximos episódios. São 10 episódios, 23 minutos. Primeiro episódio, Espada do Poder. Segundo a sinopse da própria Netflix, a maga guerreira Tila busca o campeão da Espada do Poder, encontra o aventureiro adolescente Adam e seus amigos da tribo dos tigres, Pacato e Cress. Cara, eu gostei desse primeiro episódio, foi um primeiro episódio que contou bacana a história do reboot, pra gente perceber que não é a mesma história, e eu dou graças aos deuses da animação CGI por isso, tá? E o que vocês acharam, Jorge? O que você achou deste primeiro episódio? Bacana? Não? Sim? Cara, eu... Assim, o primeiro episódio foi o responsável por desfazer qualquer tipo de preconceito que eu tivesse contra a série. Porque, convenhamos, quando você ouviu falar do novo He-Man, que tava saindo pela Netflix, muito próximo do lançamento, em CGI, saindo pela Netflix também, e reaproveitando... E com cara de Max Steel. É, mano, todo e qualquer preconceito subiu em defesa do tipo, eles vão fazer uma merda. Assisti o primeiro episódio, opa, não é uma merda. Olha só, não é uma merda. Uau. E tu, dona Ana, que tal? Você teve aquelas friagens na espinha quando viu o trailer, e essa friagem, vamos dizer, esquentou quando você viu o episódio? De uns tempos pra cá eu evito ver trailers, então eu não, muito não precisei, bem. Eu não eu precisei ainda não me aprendi. Prejudicar com isso. Eu te juro que eu ainda não aprendi a porra dessa lição, mas você está completamente cheia da razão, dona Ana. É, mas eu vou te dizer uma coisa, que eu fui muito enganada nesse primeiro episódio, tá? Porque a primeira vez que a gente vê o Adam, ele está indo ao resgate de um gatinho, um mini Pacato. E eu achei que ele era o Pacato. Eu achei que o Pacato era um Pacato bebê. Assim, a história tá tão diferente que é um Pacato bebê. E eu fiquei, Pacatinho, Pacatinho, Pacatinho. Só pra descobrir que não era o Pacatinho, né? Que é outro gato qualquer. Não, é o Kitty. É o sobrinho do Pacato que se chama Gatinho. Se chama Kitty. É quase que eu vi o Scooby-Doo ali. É, cara, foi aonde eu gelei. Que bom que não era Gerei feio, eu pensei, ai meu Deus do céu, tem um Scooby-Lua perdido aqui, ai senhor. Machará, e tu, o que que achou? Teve aquele sensação de que vai dar merda no trailer e o episódio salvou, ou desde o trailer você já tava levando fé nessa porcaria? Eu, Gonçalo, eu já levei fé porque, bom, agora eu vou puxar a idade, né? Lembra lá do Beast Wars Transformers, lá? Aquele CGI. Então, aí eu gostei daquilo. Essa é a primeira vez que eu vi, eu gostei daquilo. Então, quando eu assisti o trailer, eu falei, ó, interessante. Aí, quando eu comecei a assistir o episódio, começou com a história do gatinho, eu achei também que era pra gatinho, mas não era, né? Aí, veio a história da tia. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, legal. E tava eu, minha esposa, minha filha, minha neta, tudo assistindo. Aí daqui a pouco, quando chegou na parte que aparece a Maligna e o Clones, e o Adam pega a espada e começa a aparecer aqueles cantos. A Maligna não, desculpa eu te corrigir, meu filho, mas não é a Maligna, é a Evelyn. Tá? Ela e Evelyn, é a Evelyn. Informação. Aí quando a Evelyn aparece ali e o Adam fala, pô, tem uma espada aqui, pô, vou usar então. E era que ele pega a espada e aparece os dizeres pra ele se transformar. Aí eu fiquei olhando, olha que o He-Man se transformou. Falei, putz, parece o Detona Ralph, né, cara? Olha, depois dessa... Eu falei pra minha esposa, parece que eu tô na Ralph, né? Eu gosto do Ralph, tá? Aí, puta, parece que eu tô na Ralph, né? Aí eu olhei. Aí eu fui seguindo o episódio, aquele foi me cativando. Aí eu falei, vou ver mais. Aí eu falei, mulher, você tá com sono? Não, vamos assistir pra ver. E eu assisti os 10 episódios, a pancada só. Tá bom, né? Cara, não, quando eu posso vi a dizer primeira que a vez, olha só, quando eu vi a primeira vez, o shape, né, o formato... Do He-Man, depois de transformado, a única coisa que me veio na frente foi Team Fortress 2. Eu já gostei do Ralph. E aí você já tá vendo qual é o público-alvo, né? Né? Né? Agora, então, eu vou dizer quando uma eu vi coisa... a primeira vez a transformação do He-Man, aliás, do Adam em He-Man, pra mim só veio um meme na cabeça. Jorge, eu posso vou dizer que eu vi um instantinho de Sailor Moon ali, transformação tão cheia de detalhes. Nossa, muito! No castelinho tem... aparece atrás! Nossa senhora! É muito Sailor Moon, cara! Cruz incrédulo! Não, meu Deus! Tá bom! Conseguiu ser mais gay do que a nova She-Ra, cara! Credo, mamãe de Cristo! Fala, Marcão! Eu gostei mais dessa transformação do que do Revelation. Também. E ficou aquele negócio que nem é lado, né? A roupa vem, veste, você pelo menos vê energia no cara, ele já parece grandão e já era, né? Ficou melhor, né? Ficou. Cara, pontos a se deixar interessantes nessa nova roupagem, já que estamos falando de roupa, né? Nessa nova roupagem do Mestres do Universo. Primeiro, o Adam, sim, é filho do Randor, é o príncipe eterno, é tal, legal, só que ele se perdeu quando moleque e foi criado pelo Pacato na tribo dos tigres. Finalmente apareceu na porra de um desenho outro tigre além da porra do Pacato. O Pacato não é a única porra de tigre verde do caralho desse desenho, porra, aleluia, tem uma tribo inteira desses caralhos, tá? Tigres falantes, né? Falantes, óbvio, né? Se é pra ter tigre, tem que ter tigre falante, porra, né? Aí, Atila começa a brincadeira como sendo a assistente da Maligna, que não é Maligna ainda, é Evelyn, calma, tá ok. E o Duncan não é o mentor ainda, ele é o assistente do Cronis, que não é o Mandíbula ainda. Então, vocês estão vendo que tá uma confusãozinha meio tal, né? Então, o Cronis tem um assistente, é o Duncan. A Evelyn tem uma assistente, é a Tila. A Tila é maga, o Duncan é inventor, como ele sempre foi, então foda-se, aí não mudou nada mesmo, né? Né, engenhoqueiro, né? Muito obrigado, Dr. Pardal, eu te agradeço muito por isso. Não é? Né? Aí a Tila rouba a espada do poder de dentro do cofre lá do castelo do rei Randor, e aí começa o festival do foda-se todo mundo, né? Começa o festival da porradaria, e os guardas tentam pegar a Tila faz com a espada, a espada fala com a Tila, com a voz da feiticeira, tal e coisa, né? Aí beleza, aí a Tila com a espada guiando ela vai até a bodega da tribo dos tigres, dá a espada pro Ada, a Malegna e a futura Malegna e o futuro Mandíbula chegam com o Duncan a tiracolo, e começa o chinelo cantar na casa de Nokia, tal e coisa, e aí finalmente temos no finalzinho já da brincadeira o Adam descobrindo que a espada é mágica, gritando as famosas palavras mágicas e virando Beer! do Team Fortress 2, né? Então, Beer! Aí passamos para o episódio... Eu só quero fazer uma ressalva, uma observação. Ressalva. Que eu gostei de como eles interpretaram a magia para Evelyn. O jeito como a animação da magia funciona, né? Com imagens sobrepostas, ele consegue ficar uma coisa assim, que dá personalidade para a magia dela. E eu gostei do fato de que a magia da Evelyn é quase como se fosse um latim, né? Uma língua morta, né? Sim. É uma coisa muito bacana isso. Tá muito melhor construído do que a Maligna, assim, original. Sim, sim, sim, sim, sim. Fala aí, Marcão. Fala, Marcão. Acho que você lembrar... concordou, né? Aquele negócio dela falar magia, né? Fez lembrar o Harry Potter. Fez me lembrar também, sabe o quê? E o Marcão vai gostar dessa. Gárgula. Puta, meu. Mas vamos lá. Aí chegamos no episódio 2, Os Poderes de Grayskull. Segundo a sinopse da Netflix. Atordoado por seus novos poderes, Adam e sua turminha do barulho foi o que você fez. Vão para o castelo de Grayskull para recarregar a espada do poder e são perseguidos por Keldor e seus aliados do mal. Ah, porque sim, uma coisa que é o final justamente do primeiro episódio, por conta da espada ter acordado, vamos assim dizer, com os poderes de Grayskull, o Keldor, que estava na porra da Montanha da Serpente, acordou também. Tá? Então, a gente não sabia que era o Keldor. Era um cara que tinha acordado com a voz do seu Cláudio Galvan, mas ainda não sabia se que era o Keldor. Tá? Era só um cara. Mas depois a gente descobre que é o Keldor. Tá? Tudo bem. Mas é aí nesse ponto que a gente, assumindo essa parte, vendo um pouquinho, até um pouco mais tarde no seriado, é que a espada do poder não é a única arma que é mágica e que detém magia. É, tem a porra do cajado lá, do cetro do caos, né? O Havok lá. E puta que pariu. É uma massa, cara. Aquilo ali não é um cetro nem aqui, nem na puta que eu pariu, cara. Aquilo ali é uma marretona, cara. Caralho, bicho foda aquela marreta do Keldor. Então... Basicamente uma arma de clérigo. Isso, uma massa de clérigo, exato. Que tal, Donana? Keldor e sua mão de ossinho? A mão de ossinho entregou quem seria o personagem, né? É. Não, quando falaram que o nome do cara era Keldor, porra, não. Tu tá de sacanagem com a minha cara, é o porra do irmão do Randor. Quer dizer, estão trazendo o reboot de 2002 de novo, né? Seus filhos de uma égua. Agora, convenhamos que a massa é a... Eu nunca entendi por que isso é arma de clérigo, meu. Porque faz uma desgraça tão grande aquilo. É porque clérigo não pode cortar. clérigo não pode usar uma arma de corte. Sim, mas de destruir corte, a cabeça e fazer ela ficar quebrada que nem um ovo, pode. Acontece, pode, né? Acontece, mas é muito mais difícil você matar uma pessoa com uma massa do que com uma espada, convenhamos. Com a espada é mais fácil de haver morte, né? A massa é mais arma de dano, não é arma de morte. Entendeu? Minhas clérigas todas dizem, há controvérsias. É, com as clérigas todas dizem, bitch, please. É, eu sei. Esmagador de cabecinhas, vamos lá. E aí, Marcão, que tal o seu Kelbor nesse primeiro momento? Eu gostei muito quando ele fala assim que... isso aí não é nesse episódio, né? Mas que ele fala que a espada é uma coisa que é pro soldado que recebe ordens e a seta é pra quem manda, né? Ele já isso, viu a personalidade. Ele já viu a personalidade dele, ele tá explícito. E ele não foge muito do esqueleto 2002, ele é totalmente ali. Só que eu amei muito esse esqueleto ali, porque ele é ameaçador, né? Como Keldor, já como Keldor. Sim, sim. Uma coisa que eu não cheguei a comentar no primeiro episódio, que eu achei que foi um ponto fantástico, foi a parte do Pacato não ter mais as garras, porque elas foram tiradas por caçadores. E é isso que torna ele o Pacato, que torna ele o reclamão, né? Porque ele, não, ele quer caçar, mas não pode, porque ele não pode caçar sem a porra das garras, né? Isso aí é mais sétimo episódio. Muito bem. Aí estamos agora no terceiro episódio, que é onde o Keldor fez essa conversa de que a espada é arma de guerreiro, enquanto o cetro é arma de governante, que é Os Herdeiros de Grayskull, segundo a sinopse do Netflix. Adam descobre a verdade sobre seu passado esquecido, mas o encontro com um parente inesperado pega Adam e seus amigos de surpresa. O Duncan, que era auxiliar do Cronos, virou a casaca porque a Malegna queria que ele tocasse fogo na porra da casa dos tigres. Ele falou, não, isso eu não faço, então foda-se. Eu não faço mal pra gatinho. Não, pra gatinho é sacanagem, bater em bicho é maldade demais, né? Vamos lá, venhamos e convenhamos. Mesmo que seja um bicho falante que dê susto em você porque te agradeceu. Ai, um tigre falante! Esse povo é meio doido, né? Mas vamos lá, foda-se. Aí ele passou pro lado dos mocinhos, a Tila já tava do lado dos mocinhos desde a época que ele entregou a espada pro Adam, a Christine também já tava, já era do lado dos mocinhos. A Christine é a Ariete, tá? Que a gente não falou, que ela é também uma órfã, também criada pela mesma tribo dos tigres. E chama mais atenção que ela usa a porra de um capacete de luta lá, de porrada ou bol, sei lá que é o perguntou. Porrada ou bol. Pelo que a Christine conta de como é que são as partidas, cara, aquilo é no mínimo porrada ou bol. No mínimo. Tá? Bom, aí papo vai, papo vem, o Keldor aparece na frente do Adam, dizendo, oh, Adam, sobrinho, sou eu, seu querido tio Keldor, ah, você é meu tio Keldor, eu nem sabia que você existia, filha da puta, que eu não lembro de porra nenhuma desde que eu caí nessa floresta. Ai mesmo, que coisa incrível, essa espada, qual é da espada? A espada é boa, hein, pô, gostei da espada, a espada bonita, tal e coisa. É, mas não tá mais funcionando não. Ah, não tá funcionando não! Acabou a bateria. Que filha da puta, vejam vocês. Ah, mas eu não sabia disso, tal e coisa. Tá. Mas você tava sabendo da história da espada? Ah, é uma dupla de vigaristas, tá lá em cima no penhasco com um lança-foguetes que contou pra mim. Eu tô aqui, pai. Nossa, é um momento muito de vigarista dele, não fala sério. Ai, caralho. Ai, papo vai, papo vem. A gente descobre que o Keldor é o irmão do Rei Randor, que é o tio mesmo da porra do Ada. que tudo foi por causa da porra do Keldor, que o Keldor foi na porra do castelo de Grayskull, e por causa disso o Adam ficou com a espada e o Keldor ficou com a massa cetro da puta que pariu, e por causa disso ele tá amaldiçoado, a mão dele virou esqueletinho, ele tem que consumir a vida, a essência vital das pessoas pra não morrer, e blá blá blá blá blá blá, tá. Beleza, aí terminou essa conversa. Aí eles estão, tá todo mundo na porra do castelo de Grayskull. Ada e a galera do lado de dentro. Esqueleto e companhia do lado de fora. Fala, filho. Uma coisa que eu percebi na hora que teve aí esse flashback explicando o negócio do He-Man e tudo mais, cara. Eu percebi que ele tem, se eu não me engano, na mão de. No punho direito. No pulso direito, vamos dizer mais exato, e tem uma pulseira. Ah, sim, o Adam tem uma pulseira que é da família real. E foi essa pulseira que, inclusive, foi o que ativou a espada. Era isso que... Exato, isso, era isso que eu ia falar. Isso. Sim, tem razão. Mas aí, o Adam e a patota, né? Adam, Crass, Duncan, Tila e Pacato estão dentro do castelo. Enquanto que o Keldor, a Evelyn e o Crone estão do lado de fora tentando entrar, né? Aí, chegamos no episódio 4, Os Campeões de Grayskull, segundo a Netflix. Pacato, Duncan, Tila, Crass usam o poder de Grayskull para revelar sua força interior e ajudar Adam a combater o trio do mal, Keldor, Evelyn e Cronos. É nessa hora que vem a minha sensação de... A sensação meio ruinzinha que eu tive no trailer, porque sim, eu caí na asneira de ver aquela porra daquele trailer, né? Que teve um momento My Little Pony, a amizade é mágica, né? Porque... A galera tinha que dividir o poder. Todo mundo tem poder nessa caralha, dessa porra. Mas aí, assistindo o episódio, não. Legal, foi bem sacada. E afinal de contas, como é o poder de Grayskull, e o He-Man tava só sendo o único a ser o possuidor do poder de Grayskull por enquanto, ele pensou, por que não dividir o caralho desse poder com os outros, né? Então, beleza, pelos poderes de Grayskull, nós temos a força, cara. E que cena foda. E aí você pode pensar, porra, mas desde quando o He-Man consegue distribuir poder? Desde sempre ele fazia isso com o Pacato, desde o primeiro desenho, caralho. Sim. Então isso não é um absurdo dizer que vai dar poder pra todo mundo? Porra, qual é? E daí? E cara, cada cena de transformação... mais foda que a outra. A única que eu achei bizarra foi a do Pacato. Porque o Pacato não é esse covarde. Pareceu que ele era covarde quando tava caindo os raios no meio do túnel. Eu também pularia de lado com o raio caísse do meu lado. Mas, porra, o Pacato não é esse covarde que parece eu ser na transformação. Mas foda-se. O que você achou da transformação e da sacada da divisão do poder, Jorge? Olha... Eu achei interessante ele dividir o poder com alguém que só o Pacato. Porque no original, o He-Man só dividiu o poder com o Pacato. Nesse seriado aqui, a gente tem uma divisão com o time inteiro. Sim. E isso daí eu achei interessante pra caramba. Ah, e outra coisa. Eu vou trazer duas mensagens aqui do Jota, que tá lá no chat. Primeiro, ele mandou assim. O legal do elenco é ter os nomes originais é que eu... por ser lerdo, sim, essas duas palavras que eu evidenciei, ele colocou em letras garrafais. Nunca associo o nome ao personagem, e quando o plot se confirma e rola a transformação, eu fico igual ao urso do pica-pau eufórico. Por aí. É a segunda mensagem que ele mandou assim, a propósito, tá rolando um favorecimento aí, é o Marco Velho. Tá gravando com a magnífica Ana Lúcia Littier, e eu fiquei com o Wallace. Porra, Alex, tu me zoou feio. É um fela da puta, né? Eu vou te contar um negócio, não. É um fela da puta mesmo, né? Ele gravou com a HQ Man, comigo, com o Jorge, e ele reclamou porque gravou com o Wallace. Tá bom. pô, eu semei seu cacau. Eu gravo com ela sem reclamar sempre. Vamos lá. Seguindo. Não, Dona Ana, o que tu achou do momento My Little? Já que a senhora tá aqui de Dona Pintanina, né? O que a senhora achou do momento a Amizade é Mágica do novo He-Man? Bom, antes de tudo, a transformação da Tila é... A outra transformação eu achei assim com um cheirinho de Sailor Moon. A puta! A Tila é muito Sailor Moon! A Tila é toda Sailor Moon, cara! Gente, nossa, o visual dela ficou incrível. Eu quero o bonequinho da Tila. Cara, eu gostei da Ariete. Cara, eu me amarrei na Ariete com propulsores no capacete, cara. E propulsores na perninha. Cara, que coisa foda. E foi esse o momento em que aquela ficha gigantesca caiu Ariete, na minha cabeça. Ariete, Nerdmaster, essa transformação da Ariete me fez lembrar o Ingenium, o Ida de Boku no Hero Academia. Sim. Mas sabe o que me lembrou também? E olha aí, Marcão, vamos pro futuro do tempo. Força Extrema! Porra, velho. Agora, a transformação do mentor, isso eu tenho a dizer. Ah. What the fuck? Metroid, né? O mentor é Metroid. Não, o mentor é Metroid, é Mentroid. Eu te juro, eu cruzei os braços e fiquei assim. Ah, moleque, que aí beleza, tudo bem. Bom, que o Pacato. Ah, ele ficou um gato guerreiro. Ficou um gato guerreiro simpático. Mas vamos dar salva de palmas pra uma coisa que pelo menos o mentor fez direito, que é a porra das garras novas do Pacato, ó. Ele acertou nessa. Não, essa foi boa pra caralho, cara. Eu não tinha como o Pacato virar garra do guerreiro sem a porra daquelas garras novas, cara. Puta que pariu. Mas eu digo pra você, também tem outra coisa que o Duncan fez direito. Foi apertar aquela porca na hora de se transformar em mentor. Ai, mamãe, cara, a transformação do mentor é tão vergonha alheia. Puta que pariu. Pelo amor do céu, velho. Mamãe, ele se transforma de Duncan em Cringer, né? Fala sério. Né? Eu fiquei cringe de ver aquilo. Não, puta que pariu, cara. Vai, Marcão, fala aí da transformação, as suas opiniões aí. A do mentor é o nome que vai ganhar ali, né? O poder da obra, né, cara? Ele é o irmão à obra. Foda, velho. O poder da obra. Os outros é legal, né? O Pacato é animal. Do He-Man mesmo. O He-Man parece umas tribal no braço dele. A ali de foguete no pé. A feiticeira cresce o cabelo. Já fica aquele negócio legal. Do mentor. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais falando mesmo. Em poderes novos. O que é aquele caralho de ataque de raios do He-Man? Puta. Maluco, que porra foi aquela? Mesmo nome maneiro, hein? Eu gostei muito também. Muito finalmente bem. O He-Man com ataque à distância, né? Pelo amor de Cristo. Né? Uhum. E principalmente ele usando a porra da espada pra cortar. Né? Né? Tudo bem, a espada do He-Man nesse desenho parece uma prancha de surf. Eu comentei no grupo, usei espada. Então, basicamente, usar uma frase do Mestres do Universo Salvando Eternia, finalmente ele usou a espada do jeito certo. É. Ô Jorge, me lembra, quem é o cara com a espadona no Kororo Kenshin? Você tá falando do próprio Kenshin? Ou você não, tá não falando é o Kenshin. Do. Não, você tá falando daquele cara lá que. Ai, como que é o nome do parceiro do Kenshin? Caramba! Mas tu sabe de quem que eu tô falando, né? Eu sei, eu sei. A espada do Adam é quase aquilo, né? É o Sam, né? A espada do Adam ficou tão grande quanto uma Naginata, tá certo. Ficou igual a espada do Inuyasha. Isso. Tessaiga. Tessaiga. Essa Tessaiga, exatamente. Ah, pois eu tive assim uma sensação mais Bleach, viu? É, também. Não, também. Tem um personagem de Naruto, aquele lá da ilha da. Um cara de. Sim, também. Logo no começo. O Zabuza. O Zabuza. Zabuza. É aquela espadona do Zabuza, é igualzinho, cara. Sim, sim. Ou seja, desenhos e suas espadas exageradas. Nos vemos por aqui. Tá pois bom. É, nós temos um episódio lá que fala de espadas famosas dos animes. Inclusive, agora, inclusive, a pauta é do Jota. Né? Aí vamos lá. Tem mais lá. Uma agora pra botar na coleção. Então vamos lá. Episódio 5... O poder é nosso! My Little Pony, amizade é mágica. É por aí. Falta da Netflix. Os ajudantes de esqueleto conspiram com suas costas. Tila reluta em se juntar ao time de Adam, mas o surgimento de bestas ferozes pode não lhe dar escolha. Beleza. Nessa situação, o... Nerdmaster. Não contou, foi... É, só fazendo um comentário dessa sinopse da Netflix. É, uma frase define essa sinopse. 5 minutos de Namekusei. Aí o que acontece? Uma coisa que a gente não contou, depois que o He-Man dividiu o poder com a galera, né? Todo mundo virou mestre do universo. O Keldon vendo que o Caldo azedou, né? Que ele não ia mais conseguir o caralho da espada. Ah, quer saber? Se foda, vou enfiar a porra do meu bastão na fonte de força de Grayskull. E que se foda o mundo quando me chamo Raimundo. E ganhou de poderes, botas pra caralho do caos. Aí, como ele também tem assistentes muito fiéis a ele, né? A dona Evelyn e seu Cronis, né? Que já tava, inclusive, com a mandíbula doendo. Mais ele... Não, ele já tava com a mandíbula doendo nessa hora, porque o Duncan deu uma marretada. Não, tô falando da fidelidade mesmo. A fidelidade eu fui sarcástico. Tá zero, você percebeu, tá? A fidelidade eu já tava sendo sarcástico, tá? Mas tudo bem. Mas aí o esqueleto no Kelvin caiu no poço do castelo de Grayskull. E puxou com duas correntes de energia a Dona Evelyn e seu Cronis, que eles estavam dando no pinote. Estavam puxando a pata do viado, já estavam indo embora, tá? Mas não. Momento de sabedoria deles, né? Então, assim, né? Vamos dar no pé. Vamos dar no pé, jacaré, né? É, não. Volta, neném. Ah, não quero. Momento nada, de sabedoria. Vem. Moisés, aquele estadista, disse algo que a gente nunca vai esquecer. Corre, negada, é isso aí. Então, pronto. Aí, beleza, eles se afundaram na porra do poço lá do Grayskull. Parece que morreram, mas não morreram porra nenhuma. Eles foram parar no caralho da Montanha da Serpente. Porque deve ter um portal ali entre Grayskull e a Montanha da Serpente que a gente não tava sabendo. Não, mas, o esqueleto foi. Eu sei. Mas aí o que é que acontece? O esqueleto agora tá full power esqueleto, né? Tá lá, marombado igual o He-Man. Né, marombado, só que com o braço de esqueleto já indo até o cotovelo, que antes era só tipo o pulso e a mão mais ou menos, agora é até o cotovelo de mãozinha de Jojo Sudo, né? E a carinha que a gente ama, mas... É, mas não foi essa risada. Não, mas devia ter sido, cara. Fala, Marcão. Quando o Kelder pula dentro da fonte do poder de Grayskull, ele fala que, ele resolve assumir. Acho que é minha, o melhor é diferente. Eu entendi que esse poder do caos é o poder corrompido de Grayskull. Sim, claro. Mas aí o que é que acontece? Tá lá o esqueleto, né? Agora full power esqueleto. Ele reacende os fornos da porra da Montanha da Serpente, aí a serpente começa a babar aquela baba verde clássica da porra do desenho do He-Man, né? E graças a isso ele também consegue criar monstros pré-históricos a partir de ossadas que tinha por ali da raça das serpentes. Não é bem isso, mas é quase isso, né? É. É, trazendo um pouco uma mensagem do Jota que tá lá no chat, ele mandou assim: caramba, que visual foda da Montanha da Serpente. Foi se alterando e quase se transformou numa Montanha do Dragão, que coisa foda. Sim, muito foda. Cara, num primeiro momento, todo mundo reclamou da porra do visual desse desenho. Venhamos e convenhamos, todo sim. mundo. Ninguém que me viu o cacete daquele trailer falou: cara, que visual maneiríssimo. Não. Nem tu, Marcão, nem vem me dizer que tu gostou do visual, não, tá? Nem vem, nem vou deixar você falar, porque eu sei que é mentira. Tá? Não, o meu caso, eu achei o bagulho quase um. Tipo, entre Max Steel, Ben 10. Né? É. Mas aí, olha só. Os visuais das fortificações, paisagem, o castelo da cidade do Randor, caralho, que coisa linda! Aquela porra daquele castelo de Eternos. O castelo de Grayskull também é outra coisa lindíssima. E a totalmente porra da Montanha da Serpente mais linda ainda. Caralho, maluco! Também, a zona do medo, a Montanha da Serpente fica na zona do medo, né? Sim. Pois é. A Montanha da Serpente é Montanha da Serpente, mas ela fica na zona do medo. E Trola fica fica na parte de Eternos. Não, na verdade não. A Trola que tá ali é como se fosse só a embaixada de Trola. É só um local onde os trolanos aparecem, entendeu? Mas basicamente só tinha um totem ali. É, a Trola é quase como se fosse um porco ali. Não é a Trola, outra dimensão, não. Mas tudo bem. Falando em Trola, já que entramos nesse assunto, episódio 6... O Grande Mago. Duncan reinicializa um robô que pensa que é um grande mágico e faz uma zorra no castelo de Grayskull. Cronis, enquanto isso, usa um disfarce inteligente para enganar os guardas reais. Então tá, começo de conversa. O esqueleto, a maligna, aliás, a Evelyn, ela reclama: poxa, esqueleto, por que você não dividiu o poder do caos com a gente, igual o moleque dividiu o poder de Grayskull? Eu, esqueleto: porra, maligno, eu até queria que eu queria fazer isso com vocês, sabe, dona Evelyn? Mas não dá não, porque a porra desse cetro não é feito de querubita, sei lá o nome da porra. Querbinita, isso, obrigado. Querbinita. Aí, não é feita da Kerbinita, e esse é o metal que dá poderes cósmicos para a espada do moleque. Então, como eu não tenho esse caralho desse metal, então não dá. Aí o Cronis: então o que você precisa de Kerbinita? Deixa eu passar aqui esse meu queixo metálico, porque assim, ele já botou mandíbula protética na cara. Aí pronto, aí mandíbula. Ah, olha! Oh, é nesse momento, né, Ana, que apareceu. Oh, mandíbula, você por aqui, né? Exatamente, foi o momento que caiu a outra ficha. Né? Aí tá ali: deixa eu coçar aqui meu queixo metálico, você tá precisando de uma kerbinita, né? Por acaso eu sei que o Randor tem kerbinita guardada lá nos cofres, mas como roubaram a porra da espada, então agora deve estar muito mais bem vigiado. O que que a gente pode fazer? Ah, então por que que você não usa aqui o corpo do General Dolus, que foi capturado aqui pelas minhas feras monstruosas do episódio passado? Então, elas capturaram aqui o Dolus. Por que você não usa ele pra fazer um disfarce holográfico pra si mesmo? Aí, beleza, disfarce holográfico. É, basicamente, o Cronis fez um Bunshin no Jutsu. Por isso, quase, né? Aí. Aliás, Bunshin no Jutsu não. O nome tá errado. É Rengen no Jutsu. Rengen no Jutsu. Só que não é magia, é tecnologia, diria a feiticeira. A outra, não a que tá no castelo de igreja. Aí o que que acontece? Nesse meio tempo, como diz a sinopse, o Duncan achou um robozinho daqueles da guarda de Eternos, né? E tentou consertar, porque o robozinho no episódio anterior salvou a vida dele de uma das feras monstruosas, tá? Então, beleza, ele ficou na dívida. O robozinho tentou consertar o robozinho, mas estava faltando uma engrenagem de dados no robozinho para poder consertar. Aí beleza. Aliás, esse robozinho desde o episódio passado tava na cara que era o Goku, que era a voz do Mario Jovem. Tá? Então já tava óbvio, tá? Porque... era o Mário Jorge desde o episódio passado, então foda-se, né? Aí vai lá, então, ele tá lá caçando dentro do castelo de Grejo, se tem alguma coisa que possa ajudar ele a consertar. O robozinho, ele acha uma engrenagem de dados dentro da porra de um baú lacrado com símbolos mágicos na porra do baú. Que ideia! Ô, oh, ideia de gênio com J, de J, Jota Santos, viu? É ideia de Jota, meu gênio, viu? Foi também, genial você, viu, seu gênio? Aí o cara vai, pega essa porra dessa engrenagem que ele achou no baú, enfia no robozinho e beleza, o robozinho acorda, né? Lá, lá, lá, e, acordou, aí. Só que ele acordou achando que é o grande corpo, o mago da corte dos reis de Eterno. E é assim que nasceu o corpo. Cara, eu gostei bastante dessa brincadeira de fazer Master. O Gorpou. Sabe o que me lembrou essa história de Gorpou? Wall-E. É o Wall-E, sim, Wall-E, né? Que é o que ele no começo ele tava só chamando de Gorpo mesmo, né? Porque ele, a engrenagem fez ele. A engrenagem tinha todas as memórias de Gorpo o Grande, que era um mago famoso no Reino de Eternos, né? Então, o Gorpo, né, do nosso agora do robozinho, achava que era um mago, e na verdade ele não era, ele era um robô. Então ele tava fazendo merda porque tava tentando fazer magia quando ele não sabia magia. O que, pela lore, agora desse novo desenho, dá pra se entender que então que o tal Gorpo Grande era realmente um grande mago, não era aquele bufão da corte que a gente tá acostumado nos outros desenhos. E que o Gorpo ou é que tá se tornando esse bufão, porque ele é um robô que tá achando que é mago, quando não é mago, e na verdade ele é um robô. Ou eu tô pensando errado em pensar desse jeito. O que você acha, Ana? Eu tô tentando lembrar uma coisa, que a gente falou agora do Wall-E, mas a maneira do Gorpo, o nome dele no original também não era assim? É, por não. essa referência. No original, ele ficou Ork-ou, de Orpo. Ele tinha também o apóstolo. Traço, sim, tem antigo. Traço. Hífen O, sim. Então o Wall-E que andou roubando ideias aí. Não, pô, o Wall-E anterior era isso, né, Ana? Pô. Eu tô viajando. eu já tinha adiantado antes que eu achei que essa recriação do corpo foi muito bem sacada. Né? Justifica toda a incompetência do mago flutuante que a gente conhece, né? Uhum. Atualizando ela e colocando um sentido, além de dar... uma explicação sobre um pouco mais do cenário. Sim. E quando o Gorpo roubou as roupas e ficou vestidinho de Gorpo, ficou uma gatinha, um golfinho, um vestidinho, bonitinho. Isso daí é dedo da Hasbro. Vou vender boneco! Tô jogando patacas de dinheiro na tela, querendo esse boneco. Cara, se tem um boneco nessa linha da porra desse novo anime que eu vou comprar, é o Gorpo. Tá? Já vou avisar, já vou deixar claro que o dia que eu ver esta merda numa loja, eu vou comprar, tá? É o único que eu vou comprar, mas eu vou comprar essa porra, tá? E sim, já tá vendo os bonecos do novo anime, eu já vi. Que novidade. Né? Já que novidade. Foda-se, né? Tá. O que tu achou do Gorpo? Oh. Xará. Eu gostei bastante. Eu gostei muito mesmo. E essa, é engraçado que tem. Ah, eu vou ter que pular episódio. Eu acho que não vou falar muito. Mas a personalidade desse Gorpou parece que é distinta da do verdadeiro, né? Ah, sim, não. A no que tange a personalidade, eu acho que é um amálgama mesmo, do, tanto do robô quanto do, do grande mago. Porque na hora que ele fala como grande mago, né? Oh, eu, o grande mago, corpo grande, sei que vocês magos iniciantes precisam se concentrar mais, quando ele tá falando com a Tila nessa hora, né? Ou tal e coisa. Então, foi o que me fez pensar, que o tal corpo grande era realmente um grande mago, dos antigamente, entendeu? Que não era o trapalhão que a gente conhece. E só é trapalhão essa versão agora, robozinho, que não sabe que não é mago, entendeu? Ainda, né? Não, mago ele nunca vai ser, filho. O máximo que ele vai ter é poderes de eletromagnetismo e essas coisas. Um mago. Fazer magia. Não, então, não vai. Na primeira temporada, não mesmo. Discordo, Xará. Talvez ele possa fazer mágica sim. Não por agora. Isso eu falei, segunda temporada tá pra vir aí, né? Não agora. Nerdmaster, se você pensar que como a maligna, a magia tá na palavra, se ele souber falar a palavra correta. Vou exercitar aqui meu lado Glória Pires. Prefiro não comentar. Aí você misturou Glória Pires com Copéria. É foda-se. Mas vamos lá, tá. Aí o Cronis conseguiu lá roubar a Terbinita, levou a Terbinita pro esqueleto. E o esqueleto agora, no episódio 7, a caça de He-Man. Oh. É, que bonita. Aí, segundo a sinopse da Netflix, antigos adversários confrontam Pacato, Adam e Cress e revelam como o tigre leal perdeu suas garras. Tila tenta descobrir a localização de Keldor. Muito bem, o que, que acontece? O tal do Rakaz aparece, né? Que foi o cara que roubou as garras do Pacato. Ele, inclusive, usa as garras do Pacato como colar igual do Pantera Negra, né? Colar estilo Pantera Negra, né? Aí o Rakaz tem sim poderes. Ele tem o poder de controlar os animais através dos estalos. De um chicote lá da puta que pariu que ele tem, né? Ele, inclusive, tem outros tigres também da tribo do Pacato sobre as ordens dele. E aí começa um festival de pega pra capar, né? Porque é o Pacato tentando enfrentar o Rakaz, usando as garras novas que o Duncan deu pra ele, né? E é nesse episódio que a gente descobre que os amigos do He-Man não precisam do Adam pra se transformar. Que todos eles podem gritar pelos poderes de Grayskull! Foda-se o Adam! Aí, se você prestar atenção, basicamente o poder de Grayskull ficou armazenado nas armas. Nas armas. Então, no capacete da Cress, na chave de fendas do... Chave de boca. Chave de foda-se do Duncan. No cetro que a Tila ganhou da Zoar e nas garras do Pacato. Que o Duncan fez pro Pacato. Né? É. Que, aliás, foi uma coisa bacana do Duncan, né? Que ele viu, porra, você não tem garra, sacanagem. Peraí, deixa eu dar um jeito nisso. Vem cá comigo, seu tigre falante que eu conheço há pouco tempo. Deixa eu resolver teu caso aqui só um instantinho. Refazendo a sua frase, né? Vem cá comigo, tigre, que falante que eu conheci há pouco tempo, que já curto pacas. Já curto pacas? Ô, rapaz, que eu conheço há pouco tempo, mas já considero pra cacete. Não, a amizade entre o Pacato e o Duncan foi quase à primeira vista, cara. O cara te agradeceu, obrigado, estranho, gentil, e o Duncan... Ai, o tigre falante! Então isso aí já foi... Amor a primeiro susto, né? Sim, amor ao primeiro susto. Mas aí, beleza. Aí o Pacato descobre que consegue virar gato primeiro sem a necessidade do Adam estar perto. A Cress vendo aquilo, A gente podia virar esse tempo todo e não precisava do Adam? Ah, foda-se. Então tá. Pelos poderes de Grayskull, eu sou marrenta! Por aí. Aí isso aconteceu porque o Rakash pegou a espada do Ada, por isso que ele estava, porra, e agora a gente vai se transformar como? A porra do Rakash tá com a arma. Ah não, mas o Pacato vira sozinho, a Crash vira sozinha, foda-se. Aí depois o Ada obviamente pegou a espada de volta e voltou, né? Aí beleza, aí derrotam o Rakash, livram os tigres que estavam capturados para serem de novo os tigres da tribo normal, tal e coisa. Aí a Christine fica puta porque o Adam tá querendo falar com o rei e ela vai achar que ele tá querendo fugir pra casa, tal e coisa. Aí a Christine ficou no... Agora que ela pode virar sozinha, né? Que se for do Adam, né? Ela ficou no, na Vila dos Tigres, enquanto que o Adam e o Pacato, vulgo Gato Guerreiro, foram pro palácio falar com o rei Randor, né? Aí, papo vai, papo vem, a Malegna, não é Malegna, é Evelyn. A Evelyn chega lá no Hakast e falou: "Ei, tá desempregado, meu filho? Perdeu teu tigre? Não dá mais pra fazer show em Las Vegas? Beleza, quer emprego?" Gostou, né? Tá. Quer emprego? Aí o cara: emprego? Então tá, então aí, beleza, tá, vai contratar. Aí chegamos, episódio 8, A Calma Antes da Tempestade. Cronis e Evelyn contratam o caçador Rakash em seu plano de derrubar o esqueleto. Mimém e Randor lutam juntos, enquanto uma tempestade misteriosa consome Eternos. Então tá, Rakash é apresentado ao esqueleto. Cara, que cena ridícula, cara. Porque tá o Cronis e a Evelyn chegando. E aí, esse caçador é coisa boa? Tá? Sim, é coisa boa. Pode, papo firme, firmeza. Porra, mas o cara tá mastigando a porra do trono de osso do esqueleto. Ah, ele é um homem da selva, é isso que os homens da selva fazem, é normal, né? Tá bom, tô foda. Aí chega o esqueleto. Ah, então esse é o cara que vocês trouxeram? E o que você, meu filho, vai fazer de bom pra mim, além de ter esse mau gosto pra caralho pra roupa, mas até que eu respeito isso, e trazer pulga? Rakash, controla demais. Tá, mas quem é Rakash? Rakash? É Rakash? Ah, tá, Rakash, porra, porra, rapaz. Rakash é Rakash, lógico, entendi. Entendi, agora ficou claro. É, agora entendi, as engrenagens se juntaram. Ah, então tá bom, entendi o seu estilo, gostei, sim, mas quando você controla esses animais, eles ficam malignos? Aí o Rakash olha pra Malegna lá, pra Evelyn, pro Cronis, né? É, só se o esqueleto quiser. Ah, boa resposta, gostei dele, bacana, legal, né? Aí beleza, então eles arrumaram o tal da Kirbinita. Aí pra que o esqueleto quer que tá com a Kirbinita? Porque a Kirbinita vai permitir que ele divida o poder do caos com os seus asseclas, né? Os seus lacaios. Okay. Aí ele pega o cetro da Malegna, o chicote do Rakash e do Cronis. Era pra ele pegar a arma dele. Não, meu filho, pra você tem uma coisa muito especial. Ele arranca a porra da prótese de mandíbula dele e joga na mesa. Aí ele começa um festival de forja maligna. Pô, se o Cláudio Galvão já tava até agora fazendo um esqueleto a décima potência, agora, maluco, é que a loucura impera! E o esqueleto começa a porrar a caralho das armas, cara, que infinita, e fazendo maligno. Quase que sai um Bar da Via ali. Mas quase saiu, mas não saiu. Mas porra, se saísse, eu ia achar tão bom. Se saísse um Bar da Via ali, você ia estar gritando que nem uma menininha. É porra, o urso do pica-pau. Por conta desse bate-bate de martelo do esqueleto lá na Montanha da Serpente, o caos está começando a se espalhar no mundo, inclusive em Eternos, que o Adam foi até Eternos para bater um papo com o Randor e descobrir qual é do Randor, né? Saber se o Randor realmente gostava dele ou não, tal e coisa. Aí começou a brotar uma porra de uma tempestade do caos da puta que pariu no meio da cidade. Randor acaba descobrindo que o Adam tá vivo. Oh! E aí... Peraí, Nerdmaster. É aí que vem aquele negócio que eu falei pra você na abertura, que o porquê que eu achei que foi uma puta de uma filha da putagem do Randor quando... E você tentou me dissuadir que o Randor não era um bom pai. Tudo bem, ele passou muito tempo procurando. Mas o que foi que o Randor fez a primeira vez que encontrou o Adam? Ao invés de dizer, filho, que saudade, que não sei o quê. O que que ele fez? Vá já pro seu quarto, devolva a espada e eu resolvo essa bagaça. Mas a ideia de pai é essa, tem que resolver as merdas que o filho faz, uai. Mano, o cara passou a porra da infância inteira numa selva junto com tigres. Você acha que o desgramento vai querer fazer alguma coisa do gênero nesse nível? Não vai! Tá bom. A papo vai, papo vem. O Adam vira o He-Man. O He-Man ajuda o Randor a proteger os seus súditos lá da Cidade de Eternos, acaba a tempestade e aí tudo fica bem, o He-Man foge, o rei deixa pra lá, né? Ah, foda-se, depois ele volta, não tem problema não. E nesse meio tempo, o esqueleto completa a porra da transformação das armas dos bandidos, beleza? Beleza, chegamos então agora ao episódio 9, Grita Caos, parte 1. Nerdmaster, deixa eu só fazer uma observação. Passou batido na hora que eu tava assistindo. Eu percebi, especialmente quando você tá na cidade, e você talvez porque não tem árvores, florestas, outras coisas aí cobrindo, quando você olha no céu, sou eu que tô ficando louca ou tem um planeta parcialmente destruído? Tem, na Lua. O satélite natural de Eternia está semi-destruído. Ainda não sabemos por quê. É. Eu fiquei encasquetada com aquilo. Não, a Lua de Eternia está semi-destruída. Por quê? Não sei. Não sabemos. Deu uns feelings aí de Star Wars. Foi só a Estrela da Morte lá. Aí o que acontece? Sinopse da Netflix. Adam e os Mestres do Universo finalmente enfrentam Esqueleto antes que ele convoque os seus poderosos Mestres Sombrios para um confronto brutal na Montanha da Serpente. Bom, então Adam e a galera resolvem ir no Pega pra Capar na Montanha da Serpente para enfrentar o Esqueleto e acabar com a putaria, né? Legal. Chegando lá, eles encontram o Esqueleto sentado no trono, fazendo discurso de profilaxia vilanesca. Ué. Né, Jorge? Opa! Opa! Aí o Esqueleto, rindo para um caralho, levanta e diz: conheçam meus Mestres Sombrios. Tá lá, Cronis, num canto, Evelyn, no outro canto, Rakaz, no outro canto. Aí, galera... Caralho, que porra ali? Ah, aquele caralho, aquele mané lá da floresta? É o Rakaz, é o Urelã, ele tá aqui. Porra, mas vocês escolhem mal pra caralho teus aliados, hein, esqueleto? Você não viu nada. Pela pureza do caos, eles têm a minha força. E aí começa o festival de pega. De transformação de bandido que eu já vi, cara, com coisa mais foda, maluco. Foi muito boa mesmo. Caralho, a transformação do Cronis no Mandíbula, e finalmente agora ele é Mandíbula. Ó, Mandíbula. Sim, o Mandíbula que nós conhecemos e te amamos. a Evelyn agora é a maligna. Ó, com aquele capacete de morcego. Ó, uhum. E até que a Tila falou, maligna? Evelyn? Mesmo? Sério? Ah, foda-se, eu gosto tanto do nome que ficou, deixa pra lá. E o Rakaz deixou de ser Rakaz para agora ser Homem Fera. E caralho, eu vou te contar um negócio. A transformação do Rakaz no Homem Fera foi terrível, hein? O bicho brotando de dentro do corpo do Rakaz. Puta que me pariu. Mamãe. Oh, eu, hein? Tá bom. Pensei que ia ser tipo lobisomem crescendo, tal coisa, mas não. O cara literalmente brotou de dentro do outro, né? Porra! É basicamente uma espécie de verme do inferno que cresceu dentro de um casulo. Né? Então tá. Aí, beleza. Os mestres sombrios agora mostram seus poderes. A Malegna agora é toda poderosa. O Mandíbula consome as coisas sugando para dentro da boca, transformando aquele braço lindo que ele tem, né? E o Apple homem... mandou um abraço depois dessa. O Apple, né? A Baco Baco dormir. Cara, eu pensei igualzinho da Baco Baco dormir. Não é? Eu pensei igualzinho da Baco Baco dormir, mas tudo bem. E o Homem Fera que agora liberta os espíritos dos bichos mortos que estão nos crânios dele. Cara, cada poder mais filha da puta que o outro, né? Ou seja, ele passou de controlador de animais a necromante. Por aí. Mas aí, eu pensei quando a Ana falou de obsolescência programada no começo do episódio, eu pensei que ela tava falando da espada do He-Man, porque sim, nesse episódio a espada do He-Man quebra, tá? O esqueleto dá-lhe uma correntada na porra da espada do He-Man, força. Mas isso daí eu pensei, porque se você vê o design da espada do poder do He-Man, ela não é um metal maciço, ela é um bagulho todo recortado, velho. Uhum. Verdade. E eu tinha que expandir, né? Nesse episódio aí, realmente a gente tem um esqueleto realmente ameaçador. Sim, muito mais do que no do Kevin Smith, tá? Muito mais. Sim. Então, o esqueleto realmente ameaçador, no do Kevin Smith eu só vi no último episódio, que é o momento fodeu. Mas no caso aqui desse daqui, o esqueleto tá ameaçador desde que ele assumiu a sua persona como esqueleto. Sim. Uma coisa que o trailer me fez pensar que ia acontecer é que o Keldor talvez ficasse mudando de forma, igual o Adam, He-Man, Adam, pensei que ele ficasse Keldor, esqueleto, já deu não. Uma vez que ele virou esqueleto, é full power esqueleto o tempo todo. Nada mais de Keldor na minha vida. Eu gostei. Sim. Muito, muito obrigado. É aquela coisa... Então, isso aí é um pouco psicológico mesmo, né? Ele assume essa persona insana e ele abraça o caos e vai com ele. Sim. O que eu ia falar também é que as transformações dos vilões, elas são definitivas, não se destransformam. Destransformam sim. Calma. No próximo episódio. Calma. Sim, é no próximo episódio que mostra que eles não se destransformam de vontade própria. Ah, tá. De vontade própria, não. De vontade própria, realmente, não. Mas aí, beleza. Aí, nesse meio tempo também, o esqueleto controlando o General Dolus faz com que o General Dolus volte para Eternos e volte de lá com um esquadrão todo para ele. Randor, você é um rei bom pra caralho, só que não. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Chegamos, então, finalmente, episódio 10, season finale, Grita Caos, parte 2. Press e Gorpo alcançam Adam e os heróis antes que eles corram para Eternos para salvar o rei Randor do esqueleto e do ataque épico de seu exército das trevas. Venhamos e comemos, o esqueleto agora tá com tudo e não tá prosa, porque ele tem a porra de um exército de monstros, de caos, o esquadrão vermelho de Eternos, o Fera, o Homem-Fera, a Malegna e o... Mandíbula. Mandíbula. Então, porra, tá bem servido pra caralho. Além dele mesmo, que já é foda pra caralho. Mas nesse meio tempo, a Malegna, o Mandíbula e o Homem-Fera tentaram trair o esqueleto. Tentaram. No... Ele até falou, o quê? Vocês estão fazendo um plano de traição no meu plano de traição? Oh, que terrível! Mas, Jorge, o que que dizia a carta? Oh, é algo terrível? Não, é algo terrível. Mas aí o que acontece? O esqueleto, mostrando que não é nenhum idiota, né? Ele mostrou que a porra do caos não é um poder dividido. Na verdade, é um poder concedido e que pode ser retirado na hora que ele quer. Então ele vai, tira o poder dos caras, volta todo mundo a ser Rakais, Cronis e Evelyn. Aí, ah, vocês querem poder? Bando de filhas da puta. Então, tem que me obedecer. Se não me obedecer, não tem poder. Ah, Lorde Esqueleto, a gente está arrependido. Nos dê de novo o poder. Ah, então tá bom. Tomem poder. Aí volta a ser todo mundo. Fé, Homem-Fera, Mandíbula e Malegna. Só que dessa vez agora totalmente obedientes à porra do esqueleto. Beleza? Beleza. Então, por isso que eu falei. É, a transformação maligna, ela é definitiva. Porém, ela houve essa destransformação porque o esqueleto tomou de volta o poder do caos. Ponto. Isso. Aí, mas... beleza, esqueleto desiste de Grayskull, porque Grayskull que se foda, né? E bora pra Eternos, que eu quero virar rei dessa porra toda. Então, vamos atacar o Palácio Real usando o quê? O esquadrão que ele roubou do Randor, né? Ah, seu trouxa! Aí, beleza, tá, então o Randor tá em perigo. Adam descobre isso, bora lá, então, salvar. A galera até que tava do contra, nem todo mundo queria ir salvar o Randor, porque ninguém gostava muito do Randor correr, pra fazer a verdade, né? Mas aí o Adam, não, mas se a gente não deter o esqueleto agora, ele vai depois atrás de todo o resto de Eterno e vai todo mundo se fuder. Ah, então... é isso, vai todo mundo se fuder, vamos salvar a Eternia, salvando a porra do rabo do Randor no meio do caminho também, né? Então tá bom, bora, bora lá pra... ah, mas tem que consertar as armas estão quebradas. Aí beleza, tá o Duncan, pegou o martelão do esqueleto, como é que ele conseguiu levantar aquela porra dele do martelão? Eu não sei, foda-se. Mas aí, beleza, tem o Sobrô Kerbinita lá no pedestal, então bota as armas quebradas no pedestal, toma ali martelada de Kerbinita, tal coisa, consertaram as armas. As armas estavam assim, meio... sabe como é que é pé, né? Sabe assim, gambiarra? Saca gambiarra? Então, tava as armas meio gambiarra. Aí a galera, tá bom, vambora, bora atacar. Nerdmaster, Nerdmaster, a impressão que dava é que elas estavam coladas com chiclete. Porra! Super bom! O que você ia falar aí, Marcão? Tem uma parte muito engraçada aí com o reencontro do Keldor com o Randor. Que eu olho que o Keldor fala, ele fala. É o Keldor aparece, aí o Randor fala, Keldor! Aí os que falam, Keldor? Depois de 10 anos só fala Keldor? Dizem que você ia falar que, nossa, o que, que esse ser perto de mim? É um zumbi, será que é um fantasma? Aí o Randor vira e fala assim, não, você só cortou o cabelo. Você quer que eu ache o quê? Você só cortou o cabelo? Ai, mamãe, tá bom. Aí, depois desse momento piadola desnecessária, né? Foda-se, né? Mas vamos lá. Aí, a galera consegue reforjar as armas e, acredite se quiser, dá certo. E elas não só estão reforjadas, como tiveram upgrades. Agora eles podem, se antes já era My Little Pony, Amizade é Mágica, agora virou Capitão Planeta, porque pela união dos seus poderes, a gente pode dar porrada muito mais forte agora! Vai, Planeta! Ai, cara. Mas aí, começa a porradaria... todo mundo, a Tila fala pra galera que tudo tá dependendo da porra do cetro do esqueleto, então se eles destonarem, destruírem o cetro do esqueleto, acaba tudo, acabou o controle das tropas, acaba os monstros, acaba a força dos mestres sombrios. Então tá todo mundo naquele... Cara, essa cena ficou tão parecendo o filme do Jackie Chan, cara, que todo mundo tentando pegar a porra do cetro, um pega, depois o outro bate, depois o cetro vai embora, o cetro sobe, o cetro desce, o cetro vai, o cetro vem, pega o Tatilo o cetro, pega o Pacato o cetro, pega o Homem Fera o cetro, pega a Maligno o cetro, aí finalmente, porra, pega o esqueleto na porra do cetro, para com essa caralha! Essa porra do cetro é meu! Fado, foda-se todo mundo! Aí tem uma porrada bonita entre He-Man e seu ataque elétrico e esqueleto e seu ataque do caos. Cara, que cena foda! Maluco, que cena foi aquela? Basicamente, aí, Kamehameha versus Galick Gun. Por aí, por aí. Aí papo vai, papo vem, o esqueleto tá com tudo e não tá prosa, porque tá cheio de soldado, tá cheio de monstro, tá cheio da caralha 4, a galera vai ter que fugir. Não dá. Deu pra salvar o rei, mas o reino não. Tá? Infelizmente. Então, vamos tirar o rei da cidade, a galera foge, o Adam fica pra tentar derrotar ainda pela última vez o esqueleto. Não dá certo, eles têm que reverter para poder fugir para Grayskull, porque se não fugir para Grayskull está sendo inclusive atacada. Olha que coisa incrível, né? Então, metade do esquadrão está em Grayskull, metade está em Eternos. Esse esquadrão é grande para o caralho, mas tudo bem. Aí vamos lá, então todo mundo tem que fugir para Grayskull para salvar Grayskull, porque se Grayskull cair já era, negão. Aí fodeu. Aí fodeu o cu da Mariola. Tá, só isso. Então, beleza, a galera foge pra Grayskull pra poder salvar o poder de Grayskull. E nesse meio tempo, o esqueleto aproveita e faz o quê? Domina Eternos. Olha que legal! Agora eu sou o rei da cocada preta. Que bonito! Tá mais pra aí, cocada verde, mas tá valendo. É, cocada roxa, né? Porque a capa dele é toda roxa, né? Mas aí o que é que acontece? A galera consegue entrar em Grayskull e a feiticeira teleporta Grayskull, mas fraca do jeito que ela estava, segundo palavras dela mesma, ela não tinha poder para saber onde é que o Grayskull ia parar o castelo depois do teleporte. Então, olha aí, gancho para a segunda temporada, eles vão, claro, teleportaram a porra do castelo, não sabem onde o castelo vai parar. Eu tenho duas teorias. Ou essa porra vai parar em Trolla, ou eu vou rir muito se essa caralha desse castelo foi parar em Etéria. Sim. Pra ligar... Pra ligar a She-Ra com o He-Man. Não é? Tem muita chance dessa caralha desse castelo ir parar em Etéria, cara. Uma outra linha. Etéria, Eternia, o que muda é uma letra. É. Então, o que que acontece? E nesse papo, cena final... Esqueleto entra castelo adentro, sala do trono, né? Todo mundo se ajoelhando pra porra do esqueleto. Ele se senta no trono. E aí? Como é que eu fiquei? Tô bonito? Tadã! Acabou! Yeah! Todo mundo, salve de mão, salve de mão! Cara, eu vou te contar um negócio. Esse novo momento, né, o bem e os vestes do universo, me surpreendeu para cacete. Me surpreendeu não... positivamente, tem positivamente, certeza. Positivo, muito positivamente. Porque eu caí na asneira de ver o caralho do trailer. E o caralho do trailer não soube me vender esta porra deste desenho. Se você, querido ouvinte, já viu o trailer de He-Man e os Mestres do Universo CGI e achou que era uma merda, por favor, pense de novo, dá uma chance, porque esse desenho, apesar de esteticamente estranho, tá bom para cacete. Tá melhor adaptado que a porra do desenho do Kevin Smith. Pronto. Sim, falei. Sim. Jorge, suas considerações finais sobre o novo e melhor He-Man. Olha, antes de eu seguir aqui com as minhas considerações, Eu vou passar aqui as duas mensagens aqui do Jota, que ele me pediu com caixa alta aqui, essa birosca. Ele mandou da seguinte maneira: eu comecei a assistir levemente receoso, tanto que meu primeiro review no grupo foi alertando aos saudosistas que não assistissem, que esse desenho não foi feito pra eles. Aí vem a segunda mensagem: porém, a trama fluida, os personagens carismáticos, o clima de novidade e toda a qualidade técnica podem agradar até mesmo os críticos mais ranzinhos. Nota 10, pontos de referência. Aí, eu, só pra complementar, ponto de referência é a puta que te pariu. Né? Mas enfim, agora a minha questão. Eu fui cético. Eu fui acreditando que ia ser uma bosta, ou seja, eu tava com expectativa abaixo de zero. E esse é o melhor jeito de se assistir, porque quando você é surpreendido positivamente, a surpresa é muito boa. Por mais que a aparência da animação ela tenha acontecido tipo Max Steel e seja esse CGI vagabundinho de quinta categoria, pelo menos para os personagens, né? Porque pro cenário, o CGI foi muito bom, obrigado. Mas o fato é, a trama, ela abraçou alguns pontos das que a série anterior não abordou. Ela construiu melhor as personagens, cobriu algumas falhas, por mais que criou outras, mas isso daí não vem ao caso. E aí o que que acontece? Nesse meio ponto, todo o preconceito que eu tinha a respeito desse novo He-Man, sim, que eu gostei dessa nomenclatura do Nerdmaster, muito obrigado. É, fui eu que inventei essa nomenclatura. Cara, eu falei, porra, até que pode dar certo. E aí, tipo, foi uma surpresa boa, o Nerdmaster falou, pô, não falei pra você que o negócio era bom? E aí, tá aí, gente. O novo He-Man me surpreendeu, e se ele seguir nessa mesma toada pra próxima temporada, Kevin Smith que se foda. Kevin Smith que se foda, é ótimo. Ana, tua considerações finais sobre o novo He-Man? Ana? Desculpe, eu tô... Minha mãe já veio dormir, eu tô tentando não fazer muito barulho. Ah, tá. Tá bom, fala. Tranquilo, manda bala. Ah, então, olha, aproveitem agora, Ana, em ASMR. Olha, eu fui surpreendida, realmente. Eu tava achando que ia ser uma animação bem mais infantil. E eu, na verdade, senti um caráter até um pouco mais maduro, né? Em algumas das sequências... Fiquei chocada com o esqueleto mandando o general se atirar de cima da montanha. Por mais que no final tenha terminado meio galhofa, né, ele só caiu em out. Mas a ordem foi algo bem vilanesco mesmo. Né? Sim. Então, fiquei surpreendida. Eu acho que a qualidade da animação talvez não seja lá. Oh, meu Deus, que maravilha, meio de paixão. Mas a história compensa em muito qualquer deficiência que a animação em si tem. Então tem o selinho Joaninha de aprovação. Olha aí. Olha, viu? Não é qualquer um que tem selinho, não, tá? Só é, não é qualquer um mesmo. E Doctor Who. Eu ia deixar passar, mas não dá. New He-Man é muito New Nova York, né? É New. É, por aí mesmo. Você esqueceu do Star Trek, né, o Nerdmaster? É, mas o Star Trek tá quase morrendo na vida de Dona Ana. Bom, vamos lá. Marcão, meu querido mecenas, meu querido xará, meu querido amigo, muito obrigado pela sua participação. Por favor, dê as suas considerações finais sobre o novo He-Man e se tem um culpado desse Paranerdia tá sendo gravado, é o senhor, tá? Olha, esse novo He-Man, como eu falei no começo, quando eu assisti eu achei que ia ser do Trahal, mas hoje, agora, posso falar, eu prefiro mil vezes ver o final dele do que o He-Man lá do Kevin Smith. Eu quero muito ver a segunda temporada desse novo He-Man do que os 5 últimos episódios da temporada que a gente... Na verdade, eu quero ver os dois, né? Mas mais pra poder saber, ver o completo bagulho do Kevin Smith do que propriamente de curiosidade pra saber o que vai acontecer, né? Eu tenho uma última pergunta pra deixar com dúvida, né? Pra vocês, o General Zolos, ele pode ser o Tricóptero? O Tricóptero? Eu acho que não. Ah, sei lá, né? Futuro ao Deus pertence. Já dizia Lucas Silva e Silva, tudo pode acontecer. Nós temos em aberto a possibilidade de ver os avianos, porque eles já foram mencionados. Sim, e os marinos também. Sim. O próprio Randolph fala que não quer mais papo nenhum com os avianos e com os marinos. E o Pacato toda hora fica falando ditados marinos. Sim, então existe ainda chance de ter o Aquático, o Stratos e outros não menos famosos. Sim, muito bem. E talvez personagens novos, porque se ele fala direto provérbios do povo da água... não tenha dúvidas que podem criar um personagem que é o personagem que é o amigo do Pacato. Sim. Afinal de contas, o Pacato tem amigos entre os marinos, pode aparecer o homem. Quem sabe, por acaso, ia ser muito sacanagem, mas o Aquático ser o amigo do Pacato... E ele virar a casaca? Pode ser? Não sei, né? Vamos lá, né? Talvez, né? Me deixe sonhar. Porque não... Então é isso, queridos ouvintes. Minha opinião... Por favor, dê uma chance pro novo He-Man. Procura lá, He-Man e os Mestres do Universo. É uma grata surpresa. Me surpreendeu tão positivamente quanto a nova She-Ra. Também me surpreendeu positivamente. Se a nova She-Ra teve uma segunda e uma outra temporadas, por que não? Deixa He-Man e os Mestres do Universo ter novas temporadas. Eu aprovo. Para mim, ó... lindo, mas o único boneco que eu vou comprar é o do Orco, tá? É só o Goku que eu vou comprar, é o único que eu vou querer. Muito obrigado. Hasbro, desculpa, mas esse dinheiro você não vai ver, tá bom? Obrigado. E com essa, queridos ouvintes, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Falou! Got the power the world. Together, let's light up the universe. If it's never been done before, that's okay. We'll be the team that'll do it first. When trouble's on the rise, we will know. Call on us and we're ready to roll. United we stand, we won't let go. You got an Herd Mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Vosmecê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, no próximo programa. Até mais!